Projeto X Podcast. É um Projeto X Podcast de One Piece. Eu quero um Projeto X Podcast do One Piece. Podcast de One Piece. Eu quero um cast de One Piece. Porra! Podcast One Piece. Eu quero um Projeto X Podcast One Piece. Eu quero um Projeto X Podcast de One Piece. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje eu estou extremamente feliz. Sério, eu realmente estou extremamente feliz. Calma, Mugi, calma. Você pode controlar ele, cara. Chama a ambulância, alguém! Meu Deus! Respira, eu só estou a 100 episódios do Projeto X esperando o podcast dessa semana. Finalmente estamos com o Projeto X Podcast One Piece. Aê! Ou melhor dizendo, o universo One Piece. Não, né? Como diria o Luffy, Sugê! Isso eu preciso contar. Já fazem alguns meses, pra não dizer desde o primeiro episódio, que ele tá dizendo que a gente tem que gravar o de One Piece, que a gente tem que gravar o de One Piece. Ele marcou esse pro número 100, isso quando a gente tava com o planejamento do 50? Antes de criar o site, ele já tava assim, podcast de One Piece, podcast de One Piece. Não, antes de criar o site, eu já falei, vai ter. Vai ter. Aí quando fizeram o 50 sendo de Dragon Ball Z, né, eu falei, ó, seguinte, a gente não vai fazer o 100 de Dragon Ball GT. Não, né? Então, nem vai ter esse podcast. Por favor, nem vai ter. Então, por favor. Não que isso seja surpreendente pra qualquer um de nós, mas ok. Vamos tentar manter ele sob controle, não prometeu nada, porque é um Mug, né? Surpreendente seria ter um podcast de One Piece sem o Mug. Aí sim seria surpreendente. Isso é legal. Enfim. A gente devia ter feito isso, gravado em segredo sem o Mug. Já pensou que não? Vamos começar logo esse podcast. E aqui é o Mug. E é óbvio que eu teria que estar nesse cast. Não, acho que não. Não. Pra quê? Você já viu um homem adulto chorar? Então, é o Mug seria nessa condição. Exato. Mas ele ia ficar puto com a gente. Ah, aqui é o Sage e eu adoro quando chega quarta-feira. Aê! Oh, melhor ainda, quando são terças com cara de quarta, porque você não está esperando quando... e sai o mangá assim mesmo. Aí quando você fala, que minha felicidade maior é quando a quarta-feira chega mais cedo, cara. É. E minha tristeza é quando chega quarta-feira e não tem uma pista. Ah, não. Oh. Porra, aí é foda. Aqui é a Adri. E quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro de pistola bem no coração? Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelo venenoso? Não. Elas morrem quando são esquecidas. Dr. Hilo Luke. Ah, cara, eu adoro essa cena. Também conhecido como a cena que fez com que eu realmente me apaixonasse por One Piece. Foi assim, eu tava curtindo e tudo mais, mas quando eu cheguei nessa cena, eu tive que parar um segundo assim, cara, é isso. Eu acho que eu sou o único ser humano que não se emociona com essa cena. Poxa, cara. Que isso? Eu choro com tudo, eu não conto como referência, eu vou falar, se eu falar de todas as vezes que eu chorei com qualquer coisa, a gente vai perder uma meia hora de cast, então eu vou me abster disso. Nossa, olha, não, realmente, a gente poderia transformar esse podcast em um podcast drama One Piece, dava. Nossa, não, fácil. Não, ninguém quer, a gente faz isso aí depois da gravação, vai pro bar, né? Encher a cara e esquecer exatamente. Da vida. E chora. Vai no bar, a gente canta Big Sack, aí sim. Ai. Ok, aqui é o Rafael Fer, e a lâmina mais forte é aquela que pode proteger o que você quer proteger e cortar aquilo que você quer cortar. Oronô Azoro. Perfeito, foda, cara. Foda. Perfeito. Ok. Pra complementar aqui o time dessa gravação, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, Nihil, do vlog da Peace Project. Seja bem-vindo. Então, valeu, e aí, pessoal? Pra quem não me conhece, né, sou o Nihil lá da Peace Project, do vlog, faço um videozinho falando minhas idiotices lá. Ah, pra quem não sabe, eu sou fã da Marinha, de One Piece, eu sou o cara que as pessoas não gostam. Não, depende. Na Marinha tem caras muito legais também. É, eu tenho uma tatuagem do símbolo da Marinha no meu antebraço. Caraca, direito. Que legal. Olha aí. Tanto que quando eu comecei lá no vlog da Peace Project, era a sessão Marinha da Ousadia. Marinha da Ousadia. É, porque eu gosto da Marinha, então sou ousado, né, cara? E já que vocês meteram uns cortes aí, eu quero falar aqui, ó, você já tomou um chute na velocidade da luz? Eita! Boa, boa, boa. Boa. Oh, que zero. Vamos começar esse podcast aqui, perfeito, da coisa linda de Deus. A gente vai abordar esse podcast de uma forma diferente de qualquer outro podcast de One Piece que você já escutou. Porque a gente não vai ficar contando historinha nesse podcast. A gente não vai ficar contando o que aconteceu com cada personagem e qualquer coisa do gênero. Como eu falei, a gente vai fazer um podcast sobre o universo de One Piece. Então a gente vai fazer uma introduçãozinha básica, óbvio, como a gente sempre faz, dados técnicos, coisas do gênero. Mas a gente vai se atentar mais a falar coisas chaves de como que é formado o universo do One Piece, né? One Piece é um mangá escrito pelo mestre, né? Um cara muito bom, oh my god, fuck yeah, Eiichiro Oda. Oh yeah! Com certeza! Olha só. O mangá foi lançado em 4 de agosto de 1997 pela Weekly Shonen Jump, né? Oh yeah. Tem mais de 750 capítulos. Olha só. Também tem um anime, né? Foi lançado em 20 de outubro de 99 pela Toei Animation, com mais de 600 episódios. Esses números sendo ditos. Agora vocês entendem por que a gente não vai ficar contando historinha, né? Porque... Exatamente. Não tem... Pelo não é humanamente Deus, possível, né? A gente contar história. Bro. Pra falar uma coisinha, já vocês falaram do Oda aí, uma curiosidade que vocês devem saber, mas que não foi dito, que ele é um cara que ele sempre quis ser mangaká, cara, desde os 4 anos de idade, ele falou, é isso que eu quero pra minha vida. E tá aí, né, cara? O cara tem mais dinheiro que o PIB de um pequeno país. Nossa, é verdade. Vamos lá, muitos falam que ele é um gênio. O cara, aos 17 anos, ele ganhou um prêmio Tezuka Awards, sério. Uhum. Tá? Respeito. Isso não é pra qualquer gente, e ainda mais aos 17 anos, como o Nihil mesmo falou aí, aos 4 ele começou a ter a ideia de ser mangaká, mas poucas pessoas, aos 17 anos, eles chegam nesse patamar. Por exemplo, quem já assistiu, a gente fala muito aqui, às vezes, de Bakuman. Em Bakuman você tem essa ideia que você precisa maturar seu trabalho, crescer na Shonen Jump. Geralmente você não consegue fazer isso quando você é uma pessoa tão jovem. Sem mais delongas, visto esse talento dele tão cedo, e o pessoal da Weekly Shonen Jump falou, não vamos perder esse cara. Manteve ele foi continuando lançando os one shots da vida na Shonen Jump, né? Até que chegou e ele fez um Romance Dawn. Sim. Que Romance Dawn seria, assim, o prelúdio pra One Piece, né? O começo, tipo, que ele teve de ideia, assim. Sim. Lembrar que o Eiichiro Oda, ele é de uma geração que ele foi bastante influenciado pelo Akira Toriyama, né? Assim, com vários outros mangakas, sim, né? Então você vê essa meia similaridade em alguns personagens, alguns partes de piadinhas, humor, né? É tudo uma influência, né, que ele tinha para esse grande mangaka, né? Então, ele teve também outras pessoas que ele se focou pra ser, assim... pessoas como o ídolo dele, né? Ao todo da sua vida, ele foi assistente de 3 mangakás, um deles Nobuhiro Watsuki, né? Isso. Do Rurouni Kenshin. Exatamente. Inclusive, no anime do Samurai X aí, tem uma parte que tem uma... No anime não, no mangá, não sei se no anime tem, porque eu não vi o anime. Mas no mangá tem uma parte que uma bomba que tem a caveirinha do Aras, né? Isso é só no mangá, né? No anime não chega essa parte. Não, eu não vi o anime. Mas só uma coisinha que tava falando do Akira Toriyama. Teve uma entrevista que tava o Toriyama e o Oda juntos, e aí perguntaram pro Oda qual que era o personagem preferido dele de Dragon Ball. E ele disse que era o Tao Pai Pai, porque quando ele começou a desenhar, ele não sabia desenhar mão. E o Tao Pai Pai tinha toda aquela parada de botar as mãos, assim, fazer as coisas. Olha aí. E aí perguntaram pro Toriyama, tipo, ah, por que ele se inspirou pra fazer o Tao Pai Pai? E ele olhou assim, ah, eu não lembro quem é o Tao Pai Pai. Que bom. Trollador. Olha aí. Trollador. Que ótimo. Não, e ele realmente não lembrava, porque depois, lá no meio da entrevista, ele parou todo, ah, lembrei quem é o Tao Pai Pai. Do nada, assim. São esses os caras que a gente admira, pelo amor de Deus. Bem, só colocando algumas coisas aqui a mais, né, o Oda, ele é um cara que ele tem várias coisas que ele gosta fora do mundo de mangá. Música, né, personagens de filmes, e por aí vai. E ele geralmente ele coloca isso dentro do universo de One Piece. A gente vai ver mais pra frente que tem personagem que ele colocou ali, que na verdade ele é uma referência ao Eminem, uma referência ao Michael Jackson, e por aí vai, cara. É muito legal isso. E sem falar que ele é um fanboy de piratas, cara. Exatamente. Nossa, ele adora piratas. Até pelo nível de pesquisa pesquisa que ele precisou fazer pra cada referência que ele citou. Tem referências históricas, referências à mitologia dos piratas, a lendas de piratas. Dá pra ver que teve uma dedicação não apenas em trazer referências, mas em adaptar e combiná-las da forma que funcionava melhor pra história dele. Isso é muito próprio, porque você, se você pesquisar, você acaba encontrando desde os significados dos nomes, as aparências, como o pessoal já citou, e certos símbolos, certos fatos, eles têm uma referência real, seja ela histórica ou de lendas, de mitos, de contos de fadas, que seja. Mas principalmente, o que eu acho mais interessante são as referências históricas, que dá pra ver que teve uma pesquisa ali, uma pesquisa bem feita. Pois é, bem feita bem adaptada. Ele é genial, né, cara? Ele pega fatos políticos, sim, e coloca dentro do One Piece. Uhum. E é tudo muito, muito profundo, assim. O pessoal que vê de fora, sem acompanhar, tipo, olha só, tem uns peixes ali. Porra, aí tu vai ver o que são os peixes, tu aprofunda o negócio. A nível, tipo, político-social absurdo, pois, cara. E é, tipo, uma revistinha em quadrinhos, não, tá ligado? O cara consegue fazer isso. É isso que eu gosto no Oda, cara. O nível de pesquisa que ele faz e detalhes que ele usa, e ele não esquece nada, cara. Não é esquece muito... nada. E ele planeja e tudo vezes, isso. Às vezes você pensa que ele esqueceu, e você deixa aquilo de quieto, continua com a história, e passou, sei lá, 300 capítulos, ele mostra na tua cara. Eu não esqueci, seu filho da mãe. Tá aqui, você que esqueceu, e não deveria ter esquecido. Eu gosto de imaginar que, assim, ele deve ter uma sala no estúdio dele, na casa dele, sei lá o quê, com todos os personagens, todos os fatos e um milhão de linhas coloridas, amarradas uns nos outros. Quadro tipo, dele, tipo aquelas ali, coisas, né, de filme de espionagem, sabe? Pra ele não perder o foco da história, porque não tem outra explicação. É isso mesmo, cara, que ele deve fazer. Eu esqueço dos personagens que ele não esquece. É inacreditável. Você esqueceu que existia aquele cara? Pô, beleza. Luffy conheceu aquele cara, tipo, episódio 20, beleza. Adeus. Não, não é assim. Uhum. Esse cara vai voltar. Você não sabe quando, mas ele vai voltar. Até o Apple tem uma série de capas pra ele, né? É. Então, olha só, tipo, um cara, um personagem bostão, assim. Pra finalizar aqui a parte, então, fora anime e mangá, que já tá um monte de capítulos e episódios, a gente conta também com 12 filmes, né? Sim. 3 ovas e vários jogos de videogame, já tem light novel, a gente tem artbooks... A gente tem guidebooks, né, que são os guias, que estão saindo atualmente pela Panini também, né, propaganda não obrigatória, mas tudo bem. Panini, patrocina a gente, beijo. Desculpa, mas eu ganhei de graça da Panini. Nihil, eu não tenho da Panini, mas eu tenho todos eles em japonês aqui em casa. Cara, é vocês sério. Vocês vão brincar de Kiko é mesmo, sério, vocês dois? É verdade isso, gente. O nível de fanboyismo do Sr. Mugiwara é incrível. Eu acho legal, cara, essas paradas de ter os trecos em japonês, só que assim... Eu acho que eu trouxe pra ler, tá ligado? E eu não sei ler em japonês. O Mugi então, também não sabe ler, então. Eu não sei ler também. Eu pegava, tá ligado? Eu tenho aqui pra colecionar. Eu tenho todos os mangás de One Piece até o 71 do volume em japonês. E eu não leio, eu tenho. Ah, mas é fantástico a obra, cara. A revista e tal, o jeito que é feito é fantástico. Eu disse que eu só vi fotos, tá ligado? Uhum. É muito bem feito. Sim, mas bora pra frente. Então a gente já falou aqui a parte de dados técnicos, essas coisas, né? Então a gente vai fazer uma pequena sinopse, porque afinal, né, o que é One Piece? A gente precisa colocar um pouco mais pra vocês. A gente tá assumindo que, assim, a maior parte das pessoas que é minimamente inteirada com o universo animes e mangás deve ter uma noção do que é One Piece justamente pelo tamanho da fanbase, pelo número de capítulos. É muito difícil você fugir de One Piece. É bem difícil você conhecer esse mundo de anime, falar que, assim, não conhece One Piece. Você pode não gostar, você pode não acompanhar, mas você conhece, sabe do que se, sim, trata, ao menos. Né? Mas às vezes tem pessoas que não estão no mundo do anime, então ligam foda-se e caíram aqui, não sei porquê. Mas vocês são bem-vindos, por favor, continue escutando, vocês são legais. Isso, exatamente. Eu digo mais, se você acompanha esse podcast, você já deve ter ouvido alguma vez a gente falar de One Piece. É. Se você já me ouviu em algum cast, né? Porque eu faço referência de One Piece sempre que eu todos posso. Todos os podcasts, porra. A não ser quando eu faço a referência e na edição tiram. A gente tá falando de uma obra que é muito grande e que tem muitos detalhes que são importantes pra uma compreensão geral da história. Esse cast, pelo menos, a gente vai tentar fazer pra que as pessoas, você que não conhece, mas que pensa assim, poxa vida, eu nunca assisti. Parece legal, mas é muito longo. Ou, mas não gosto de shonen, mas insira qualquer desculpa que você deu pra não ver One Piece. Mas boa. Mas se você acha que pode ser legal, então escuta esse cast com muito carinho, abre seu coração, porque a gente vai tentar convencer você em alguns minutos porque que é uma história que vale a pena ser acompanhada. Eu só falo uma coisa antes que se tu consegue chegar em Long Park, tu não larga nunca mais. Exatamente, comigo foi assim, pra mim também. Comigo pra assim, mim também. Fácil, mas enfim. Fácil, Long Park, fácil. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras. Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece. Então, vamos lá, pessoal. O que, que é One Piece, né? One Piece, ele é um mundo onde as pessoas normais e há os piratas, né? Óbvio. Então, o One Piece, ele se trata do quê? O One Piece, o nome da obra é essa porque um pirata chamado Gold Roger, né? Ele era o maior pirata de todos, o mais conhecido. O rei dos mais, piratas. O mais rei dos poderástico, piratas. Vulgo rei dos piratas, né? E ele, antes de ser preso pela marinha e antes de ser executado, ele falou que ele juntou todo o tesouro dele de todos os anos de pirata em um único lugar, ok? E ele deu, o nome desse lugar é One Piece. Caso, a tradução livre seria um pedaço ou um ponto específico, certo? E deu início à grande era dos piratas, né? Todo pirata sonha em encontrar One Piece e se tornar o rei dos piratas. E essa é a premissa básica, assim, do que é One Piece. Cara, se você vê o anime, você vê essa narrativa toda do Gold Roger falando episódio. Isso. Todo episódio. Todo episódio. Você decora isso daí, pá. Riqueza, fama, poder. Só falta aí tudo que é de bom. Não. O elemento X. Uma menina super poderosa. Não é. Por que não? Simplesmente não. Eu acho que se tivesse a linguinha seria muito melhor, One Piece. Só isso. Enfim, então é um mundo diferente. O One Piece, ele não é, por exemplo, um mundo planeta Terra, gente. Ele não tem, tipo, continentes que a gente conhece. Não existe África, América. Ele é um mundo totalmente diferente, com sua geografia própria. Onde o mar é em abundância, oceanos em abundância. Poucas terras, né? Então são ilhas pequenas que você tem. A gente vai ter também uma coisa chamada Red Line, que divide o mundo no meio, que é onde tem mais terra. Também temos moeda própria. Esquece dólar, esquece yen, esquece tem um real. A gente tem uma moeda própria, Belis. E, né, que nem você falou da questão de geografia, ele é dividido em quatro mares, né? O South Blue, o East Blue, North Blue e o West Blue. West Blue. E a Grand Line, né, que seria o quinto mar. Seria um quinto mar entre todos esses mares, né? Pô. Todos eles desagam na Grand Line. Isso tudo a gente tá falando aqui do mundo de One Piece, né, essas coisas. Mas a história, ela se passa em torno de uma pessoa específica. A gente tá falando do Monkey D. Luffy. Luffy, sei lá o que fala assim, né? Então, cara, nossa, eu quando comecei eu tinha sérios problemas com a pronúncia do nome dele. Eu falo como o japonês fala, Luffy, então... Pra mim, tudo faz. Fala com ela e o Luffy. Mas o Luffy é um protagonista mais típico mesmo, o cara que quer embarcar numa grande aventura, né? Em que ele quer encontrar o One Piece, esse tesouro do Gold Roger, né? E pra isso ele vai precisar juntar sua tripulação, então ele vai procurando todo mundo, né? E com isso ele vai entrando em aventuras, ele vai em porradas e um monte de comida pra ele, e ele fica feliz. Mas ele não quer simplesmente encontrar o One Piece. Encontrar o One Piece é uma coisa, mas por que ele quer encontrar o One Piece? Porque ele tem... aspirações pequenas, ele é modesto, ele só quer ser o rei dos piratas. Nada demais. Então, isso, mas exatamente. É que pra ele ser o rei dos piratas é simplesmente ser o homem mais livre do mundo. Sinceramente. E é isso que ele quer, ele só quer ser entre livre. Entre todos os conceitos, todas as motivações, a dele eu acho que é a mais legal. Tipo, ele só quer ser livre. O Luffy, pelo menos, eu gosto muito dele porque ele, pra mim, é a personificação da liberdade. Ele é a personificação de, assim, uma vida em que você faz o que você quer... Em que você vive sem arrependimentos e você busca o que você quer. Você sabe o que você precisa, você sabe o que você tem que conquistar. E você vai, e você não questiona. Você não questiona se você vai poder fazer, se você vai conseguir, se tá a seu alcance. Não, você vai e faz. Mesmo tendo que brigar com a pessoa. O que eu acho legal dele é que ele vive, né? Sim. Daí tem até uma parte lá que ele vai morrer, morri. Né? Ele não se apega a nada. Ele tem uma vida sem arrependimentos. O Luffy, ele... É uma pessoa muito carismática. O intuito dele de juntar as pessoas, ir pra Grand Line, tudo envolve One Piece. E a gente descobre que isso envolve um pouco o passado dele quando ele era criança e por aí vai, né? Ele conheceu um grande pirata chamado Shanks. Tudo que ele aprendeu, acho que na infância dele, serviu pra esse momento, né? Sem medo nenhum, vou pra Grand Line com um sorriso no rosto. E vou atrás do One Piece. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, exatamente. Eu vou dizer assim, quando a gente viu aquele pequeno background dele, você pensava assim, então essa é a motivação dele tão simples, por causa do Shanks, que ele perdeu o braço. Só que você vai ver mais à frente, cara, tem um background absurdo. Porque ele quer ser um pirata, cara. Cara, exatamente, aí sim você fica maluco com esse personagem. Porra. O Luffy, ele me remete a uma coisa também que é meio, tipo, no caso, sei lá, pejorativo, que é a ignorância, cara. O Luffy, ele é feliz, cara, porque ele não sabe porra nenhuma do mundo. Tá como ele é capitão desse navio, é maior... cara. É a maior bênção dele, cara, porque, tipo, ele é uma porta. E aí ele é feliz a full, cara. Ele fica tipo, porra, eu vou lá, vou matar os caras. Matar não, porque não mata. Vou lá, vou derrotar os caras, eu vou ser livre, eu vou com meus companheiros, vou realizar meu sonho. E ele tá alheio ao mundo, cara. Uhum. E aí, tipo, por causa dessa felicidade dele, pra mim, eu acho que um dos fatores é pra ele ser burro, né, cara? Porque no mundo como o mundo de One Piece, cara, é que muita gente morre por sem motivo nenhum. O cara que é inteligente não consegue ser totalmente feliz, desculpa. Exatamente. Ele. Eu não chamo ele de burro, mas ele é um idiota. Muito. Idiota do bem. E todos sabe? São ele é um idiotas. Idiota do bem. Eu gosto muito. Ele é simples. Eu gosto muito dessa situação de o protagonista idiota. É bem clichê, mas, cara, se encaixou muito bem pra One Piece. Eu me assimilho muito com o Luffy, né? A minha personalidade é uma personalidade, às vezes, que eu tenho que encaixar bastante com o Luffy. De ser, tipo, idiotinha, de fazer piada, tipo... fora de olha contexto, aí, ser guloso. Ser guloso, óbvio, como muito. Mas essas e outras coisas me fez gostar muito de One Piece, muito do Luffy. Outra coisa que eu tenho que falar, todos têm uma mega história do passado deles. A gente não vai entrar em detalhe e não vai falar disso que não convém. Mas prestem atenção que todos da tripulação dos Mugiwaras têm uma ótima história do passado. Uma melhor que a outra, não dá pra escolher. Todas são tristes. A minha preferida. Prepare-se pra chorar. Todas são tristes, pois dramáticas, prepare pra chorar. Isso daí mostra o quanto eles estão motivados pra fazer o que eles querem. Sim. Com um bando do... Todo mundo tem um sonho individual, né? E eles estão no bando e cada um vai conseguir realizar esse sonho. Isso que é legal. E a gente descobre isso nos flashbacks, que são muito bons, todos os flashbacks. Isso é uma das características boas do Oda, né? Que ele não só joga personagem que nem muito escritor faz, né? Muito mangaka faz. Só vai colocando personagem e não trabalha nenhum deles. É. O Oda, ele trabalha até quem não é da tripulação, quem não é principal. Exatamente. Isso. Na verdade, assim, apareceu um personagem que tem um flashback. Meu Deus, ele vai entrar na tripulação. Será? Será? Apareceu um flashback. Será? É o que mais irrita na fanbase, né, cara? Todo mundo aparece. Pô, esse é o novo Mugiwara. Nossa, calma. Há anos e anos eu escuto isso. Quem vai ser o próximo Mugiwara? Não, apareceu o flashback do Jinbei. Você, meu Deus, ele vai entrar na tripulação. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro quando o pessoal tava na... Maldito Oda. Não vamos tirar de One Piece o fato de ele ser um shonen no seu formato mais clássico. Lutinhas sim, e sagas óbvio, e afins. Sim, mas pra mim, e entrando nisso que a gente tá falando, o diferencial é que os clichês existem, os estereótipos existem. Mas, ao contrário de muitas histórias, os clichês e os estereótipos têm uma justificativa. Eu não sei como contar vocês, mas uma coisa que me irrita muito é quando um personagem tá lá só pra, tipo, cumprir a cota estereótipo do elenco, entendeu? Isso irrita, porque acaba sendo uma escrita um pouco preguiçosa. E One Piece teria chances de cair nisso, porque, bom, 700 capítulos e sei lá quantos episódios, teria muito tempo e muita chance de cair nisso e ainda não caiu. Existe uma base em como as personagens são feitas, qual que é o sentido de eles estarem ali, não é nada colocado simplesmente por estar. Isso é bom. A gente tá falando bastante da tripulação, dos Mugiwaras, mas vamos entrar em detalhe rapidinho, tá, gente? Quem é cada um da tripulação? Porque eles são importantes, né? Pode escutar isso tranquilo, a gente vai tentar fazer sem spoilers, tá? Mas vamos lá. Começando, é óbvio, com o Ruff, que é o capitão. E explicando rapidamente, ele é um idiota, sem noção, gosta extremamente dos seus amigos e familiares, ele daria sua vida por eles... E é viciado em carne e extremamente Nico! Forte. Nico! Faltou dizer que o Luffy tem uma Akuma no Mi, né? Tipo assim. Exatamente, só... faltou dizer só isso. Tem uma Akuma no Mi. O que é uma Akuma no Mi? A gente vai falar daqui. Só uma emborracha. Olha só. Super fantástico. É um homem porracha, exatamente. O segundo tripulante que nós temos é o Sr. Roronoa Zoro, que ele é o segundo a entrar na tripulação, né? Contando com o Luffy. Certo? Ele é o espadachim da tripulação. Ele é conhecido como Zoro, caçador de piratas. Certo? Ele é um caçador de recompensas. Uhum. E ele busca piratas. E uma frase dele, assim, que eu gosto muito é... Se não consigo proteger o sonho do meu capitão, qualquer ambição que eu tenha não passa de conversa. Ele pode parecer fodão assim, mas ele consegue se perder numa linha reta, não se enganem. E ele é o mais perdido do bando. É assim mesmo. Ele tem um senso de direção perfeito. Todo mundo chama ele idiota por causa disso. Você fala norte, ele tá indo pra costa terrestre. Sim! E não é exagero, ele realmente se perde em uma linha reta, não é exagero. É, outra coisa, só lembrando rapidinho, ele é um usuário do estilo Santorio. Santorio. Que é o estilo que você usa três espadas. Aí você se pergunta, como três espadas? Ele é foda. Assista o One Piece, você vai entender. A terceira integrante da tripulação dos piratas do Chapéu de Palha é a Nami. Na verdade, ela foi a segunda a meio que se juntar ao Luffy, mas coisas aconteceram, não vamos dar spoilers. Coisas acontecem durante o arco que vai fazer você assistir One Piece pra sempre, que é o arco de Arlong Park. E a Nami, ela é a navegadora. Exatamente. Ela é a ladra oficial do grupo. Peraí, a gente tem que explicar uma coisa. One Piece é um anime de pirata. Entretanto, você vê pouca coisa sobre pirataria. É, ninguém pilha, okay? Ninguém. Assim, o pessoal bebe bastante, mas eles não saqueiam nem nada. É, bebe bastante. A situação de pirata, a gente vê mais em ser livre, né? Beleza, livre, sou um pirata livre, faço o que eu quero da minha vida e ninguém vai dizer o contrário, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas se o Luffy sabe ao certo que ser pirata implica em roubar, mas sei lá, é o Luffy. Ele sabe por causa que em Skype. E ele não é um herói porque os heróis têm que dividir a carne, tem isso também. E a Nami, além de ela ser a navegadora e a ladra, o sonho dela é conseguir fazer um mapa do mundo. E até ela vai avançando nesse sonho, ela, vamos dizer que é uma das pessoas mais pé no chão da tripulação toda. E se não fosse por ela, todo mundo já teria morrido umas 30 vezes, pelo menos. Não fosse por ela, porque se dependesse do trio monstro, por exemplo, eles teriam arrumado mais problemas do que eles realmente arrumaram. Ela vai muito além. O passado da Nami é muito denso, cara. Ela conviveu com o passado dela, tipo, até uma semana depois que ela conheceu o Luffy, sei lá. É tipo, não é uma coisa que ficou no passado e ela cresceu e superou. O passado dela tava, tipo, no início do mangá, ela ainda tinha o passado na porta dela. Então é uma coisa que, sei lá, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento da personagem. Mentira! O Usopp, ele é meu terceiro personagem preferido do One Piece, né? Então eu vou falar um pouco, se eu for fanboy, vocês me desculpem. Ele começar assim, ó, eu defino o Usopp como Batman de One Piece. Boa, muito bom! Gostei! O Batman é o Batman de One Piece, cara. O Usopp, o que acontece? O Usopp, ele é mentiroso. Tô puta mentiroso! Se vocês forem ver o passado dele, vocês vão entender o porquê que ele é mentiroso. O que aconteceu, o que fez, foi o estupim pra ele começar a mentir. Mas ele é mentiroso e ele é muito medroso. Uhum. E por que que ele é medroso? Porque ele é um ser humano. Cara, a gente vê todos os personagens do bando, até a Nami. Tipo, a Nami, ela consegue fazer umas paradas. Ela é tempestade. Spoiler, mas ela meio que controla o tempo, né, cara? O clima, não o tempo, o clima. Posteriormente, eu concordo, mas eu colocaria a Nami no início como um ser humano também, como o Sop, né? Porque os dois, eles não são... Eles são como se a gente estivesse dentro de One Piece. Vendo aquelas coisas totalmente monstruosas, né? E falando, meu Deus, esse cara, tipo, ele vai tretar com uma vaca rei do mar, tá ligado? De 15 metros de altura. 15 metros de altura e, cara... É uma coisa assim, o Usopp, o que acontece? Ele tem medo, cara. Ele é medroso e é natural, porque ele é um ser humano. Ele é o cara que representa os leitores. Exatamente. E aí ele é um atirador, ele não é feito. Inclusive, ele não é feito pra ser porradeiro, né, cara? Ele não tem por que dar um soco num cara se ele pode atirar uma bolinha que ele usa que sai fogo e derrotar o cara a 20 km de distância. É o sniper o Usopp é o atirador do bando. Uhum. E assim, ele é um cara extremamente esperto, né? Ele cria as armas dele, ele não usa arma de fogo. Ele usa um estilingue a maior parte do tempo. É, nem sempre o mesmo estilingue, ele vai evoluindo, mas é sempre um estilingue. E aí ele não usa arma de fogo e ele faz o quê? Como ele usa estilingue, ele não tá sempre com uma pedrinha. Ele usa munições diferenciadas que ele mesmo cria. Mas ele ganha tudo fazendo uma estratégia. Ele não é simplesmente, ah, agora eu estou motivado e vou ganhar. Não, ele tem que suar pra ganhar. Uhum. Ele é um ser humano num... Ele usa a humanidade dele até como uma arma. O fato de ele ser covarde, o fato de ele ser mentiroso pra caralho, são duas coisas que ele usa usa a favor dele, né? É. Tipo, então são parte da estratégia dele. Temos também o Sanji, né? Que ele é o cozinheiro da tripulação. Olha só, uma exigência do Luffy, né? Que ele precisava ter. É, exatamente. Na verdade, né, tipo, se eles não tivessem um cozinheiro, sim, é uma exigência, é uma também necessidade. Como eles conseguiram estar vivo até esse momento, cara? Incrível. É. Sim, mas ele foi a quinta pessoa a entrar na tripulação, né? Ele luta usando os pés, olha só, porque como ele é um cozinheiro, ele não pode machucar as mãos. Mas mesmo assim, quando ele vai atacar com os pés, tipo, ele coloca a mão no chão e sai girando, tá ligado? Ah, sim, mas ele não dá soco, né? Ele só chuta, né? E é o seguinte, ele tem uma resistência brutal também, ele vive com seu cigarro, e uma coisa mais importante é que ele adora as mulheres. Olha só. Melorin. A frase mais marcante que eu lembro dele: um homem que não pode enxugar as lágrimas de uma mulher não é um homem. Olha só, cara. Que beleza. Robin-chan! Uma coisa que eu gosto bastante é que ele, junto com o Zoro e o Luffy, eles formam aquilo que a fandom gosta de chamar de trio monstro. Pois é, né? Realmente. O trio imbatível. Ah, que é mono! E só uma coisinha do trio monstro de Zoro e Sanji, que tem muita gente que compara e fica uma guerra desgraçada entre o fandom de Zoro e Sanji. E, cara, é uma coisa muito simples. O Zoro é um samurai e o Sanji é um ninja. Os dois são fodas. E assim acaba a guerra. Lindo. Nossa, chorei agora. Bem, agora eu vou falar de um personagem que eu gosto muito dele. Ele é o personagem que, digamos assim, o mais cuti-cuti da tripulação, né? É o Chopper, que é o médico. E ele é uma rena. Médico comida de reserva, a princípio. Comida de reserva. É, comida de reserva, bem lembrado. Ele é uma rena, cara, uma rena. Mas todo mundo chama ele de Tanuki. Cara, Tanuki. Tanuki, que no caso seria Guaxinim, né? E não, ele não é um Guaxinim, ele é uma rena. De nariz, cara, azul. Como que ele funciona? Cara, como assim tem uma rena na tripulação? Ele comeu também mais uma Akuma no Mi. Temos mais um usuário aí depois do Luffy, né? A gente teve o Chopper que comeu uma Akuma no Mi do ser humano. Na verdade, ele é uma rena que comeu uma Akuma no Mi, entendeu? E aí ele ganha inteligência, ele consegue andar em duas patas, que ele tem a forma humana e por aí vai. E, como eu falei, ele é um médico. Ele é outro personagem que surgiu pela necessidade da tripulação, né? Porque se a tripulação não tivesse um médico, eles iam... Beleza, eles iam conseguir sobreviver. Pegou qualquer gripe, ferrou. Abre mão pro céu e a gente vai se ferrar aqui nesse navio, né? Mas ele apareceu pela necessidade de ter um médico. Cara, ele é a coisa mais... coisa fofa de One Piece, cara. Porque ele não sabe esconder quando ele tá feliz. Ele tenta falar que ele tá com raiva, ele não consegue. Ele também tem aquela situação de medo que nem o Sop tem. Porque embora ele seja uma aberração, né, um monstro, como eles falam no começo, ele é um pouco medroso de tudo que ele tem por fora ali do mundo, porque ele sempre viveu naquela ilha, ele sempre viveu afastado dos humanos, né? E também ele tem aquela situação de achar tudo incrível, que nem o Luffy, né? Então tudo pra ele é sugê também, e cara, ele tudo vê coisas com estrelinhas nos olhos e tudo maravilhoso, né? Uma curiosidade do Chopper é que quando ele foi criado, o Oda tava meio que não desesperado, mas ele tava precisando de alguma coisa pra chamar a atenção do lado kawaii de Tsuné. Então, eu queria ter falado do kawaii de Tsuné, mas eu não queria ele deixar tudo japonês, né? Então, quando ele criou o Chopper, a audiência feminina estourou, assim. Porque todo mundo ficou, kawaii de Tsuné, Chopper-kun! E aí o troço, cara, assim, estourou. E, inclusive, ele é, tipo, pelo público feminino, um dos mais populares, assim, né? E foi o que deu um grande up, assim, no One Piece quando ele colocou, porque o público que era basicamente masculino, e porque por mais que tenha uma história, o One Piece é porrada, né, a maioria do tempo. Não a maioria do tempo, mas boa parte do tempo. E aí quando botaram o Chopper sendo um personagem central e sendo kawaii desse, né, meio que chamou um outro público e agregou. E aí o pessoal que veio por causa do Chopper viu que a obra era muito boa e continuou. E aí saiu o Chopper. Cara, eu preciso falar uma coisa agora, depois que você falou isso. Chopper agrega o camarote. Ai, meu Deus. Tudo bem. Quando o cara é kawaii, né, cara? É isso aí. A personalidade dele ajuda muito. Eu não tô feliz que você tá me elogiando. Para de elogiar. A próxima pessoa a entrar na tripulação é a Nico Robin. Spoilers. Ela spoiler, era já. Mini spoiler. Uma inimiga deles, não vamos dar detalhes de como, foi mas boy. Ela, de alguma forma, ela se junta à tripulação e sai e volta e coisas acontecem. E o que eu posso dizer pra vocês saberem? Uma frase que define ela: eu quero viver. Mas em termos de personalidade, a Robin é muito séria, ela é muito, muito refinada, muito. Ela foge daquela coisa meio porra louca dos outros, ela é muito, muito elegante. Ela também comeu uma fruta, uma Akuma no Mi, que ela consegue multiplicar seus órgãos, suas mãos. Brotar, é a Hana, brotar. Hana no Mi. Mãos, pernas, olhos. E ela é uma arqueóloga. Ela é uma arqueóloga que, vinda da ilha de Ohara. E ela tá pesquisando coisas sobre o chamado século perdido, do qual nós vamos falar um pouquinho mais depois. Mas a Nico, a Robin, ela tá num... O arco em que ela... Que define ela é provavelmente um dos arcos favoritos de muita gente. Eu acho que é um dos arcos mais populares do mangá. E não sem razão, porque eu acho que a história da Magnada é muito grande a partir desse arco. Que ela se torna... Que ela já tinha um ritmo, já era acelerada, já era grande, tudo imponente. Só que nesse arco, nessa saga, eu acho que consolidou One Piece. Consolidou a obra como um todo. Que é o arco de Water 7 e o que vem depois dele, que eu não vou dar tantos spoilers. É impossível falar da Robin sem spoiler, mas saibam que a pesquisa dela pode levar o mundo ao caos, basicamente. E vale ressaltar que ela é extremamente sensual. Mórbida. É, então, exatamente. O Nihil falou que ela é sensual. Ela tá ali como o lado sério da tripulação, meio assim, né, dizer. Ela não é muito... Ela não faz tanta comédia como os outros, né? Mas ela tem umas sacadas muito legais. Né? Tipo, cai o Zoro e o Sop. Às vezes ela tem umas sacadas muito legais. Eles devem ter morrido de uma maneira trágica, destroçado por monstros gigantes e não sei o quê. Tem uma parte lá em Thriller Bark também que é spoiler, mas também vocês não esqueciam de chegar até lá, né? E que eles fazem tipo um robô, assim, que na real eles não fazem um robô. É, só Robin, se segura. Não. Definitivamente não. E a Robin fala, não, eu teria vergonha de ser um ser humano se eu entrasse nessa formação. Demais, e a Nico Robin fala que ela tá com um efeito meio Michael Jackson, cara. Porque no anime, no começo, ela era meio moreninha. Agora ela tá mais branquinha, cara. Como assim? Ela tem efeito meio Michael Jackson, tá realmente. Estranho. Ela morava no deserto, é óbvio que ela era mais... É, ok, eu concordo com isso daí também. I am Pirate! Franky! Shogun! O outro personagem aí que tem no bando é o Frank, que é um carpinteiro. E mais do que um carpinteiro, ele é um ciborgue. Oh yeah, moda foca. É. E ele é um pervertido. É, ele anda sempre de sunga. E ele, cara, assim, ele é um... Aconteceu a parada dele lá, né, que obviamente não vai falar porque é spoiler. E ele teve que se reconstruir, porque ele já mexia com essas paradas, já fazia barcos de navios de guerra e coisa e tal. E aí ele reconstrói o corpo dele como um ciborgue. E o que acontece? Um ciborgue, energia atômica, ligado na luz? Não, ele é um ciborgue movido a Coca-Cola. Exatamente. Cara, eu é exatamente isso. Cara, que ideia genial do Oda, cara. Puta que pariu. Por quê? A Coca-Cola tem gás. Exato. Aí o gás sai e se transforma em energia. Puta, cara, que show, velho. Cara, Oda, você merece um prêmio. É, e assim, ele também aparece como um vilão no início, né? É, mas o assim que... como ele com o Robin. Mas essa reviravolta, esse plot twist. É, sempre acontece essas paradinhas aí. E ele acaba entrando no bando depois e tal. Mas o Frank tem uma história que ele sempre foi tipo um bad boy, assim, né? E, mas quando aprofundam na história dele, dá pra ver que ele é um cara de ótimo coração. Inclusive, sempre quando contam alguma história, ele chora. Ele fala, tipo, ah, eu não acredito, isso você é muito. Tipo, isso é muito emocionante. E mostra ele se debulhando em lágrimas, assim. Mesmo que ele nem conheça a pessoa. E eu acho ele um personagem muito carismático. Demais. Eu achava ele mais quando ele entrou. Hoje em dia ele tá meio bizarro, ele ficou com os braços de Lego, assim, eu não gostei muito. Mas assim, ele é um dos personagens preferidos do bando, né, pra mim. E, cara, ele é um carpinteiro, ele faz navio, ele inclusive fez o navio atual do bando. Ele tem um sonho de que o navio que ele construiu consiga chegar até o final da Grand Line. E aí ele tá fazendo a manutenção necessária no bando. Essa é a desculpa que ele deu pra entrar cara, no bando. Cara, uma coisa legal do Frank que eu gosto é as armas que ele mostra, e aí o pessoal Suge! Meu Deus do céu! Aí você vê assim, não! Eu tenho uns mísseis no ombro, assim, mas eu não faço muito porque isso desloca meus ombros. Por que você faz isso, seu maluco? Agora eu tenho uns mísseis teleguiados, assim, ah, mas você que persegue ele? Como assim, cara? Não, e aí tem uma parte lá também que é spoilerzinho, mas azar, que é só engraçado, que ele chega assim, ah, tá muito escuro aqui, eu vou iluminar tudo. Daí, tipo, os mamilos dele começam a brilhar, assim. Muito bom. Ele tem, tipo, um lampo. E aí, não, a gente viu de onde que o Lucky tirou essa ideia. Eu gosto muito dele, ele é muito comédia, né? Então, quando apresentou ele pela primeira vez, já apresentou ele dançando. Ah, é. Muito bom. Aí, super! E depois ele sempre terminava com super, que ficou algo característico dele, né, cara? E esse super é muito legal, cara, muito bom. O único personagem até agora que se foi mostrado que pode dizer que teve umas cenas meio quentes com o Nico Robin, né? Que, oh, great! Ah, é mesmo, cara. Tu vai ver como a Robin é uma sádica, meu Deus do céu. Não faz isso, coitado dele. E fazendo tudo com um sorriso, ai, né? Ai, tá, cara, ai, calma. Ai. Gente, a Robin é sensacional por isso. Ele vai sadismo virar, é legal. Ele vai virar uma menina, Robin. O último tripulante até o momento, né, é ele, Brook. O Brook, ele é o músico da tripulação, certo? Ele também possui uma Akuma no Mi, certo? A Yomi Yomi no Mi, que é a fruta do renascimento, no caso, né? Meio spoiler, ele é morto, mas não é morto. Ele começa a fruta, ele morreu e voltou no terceiro dia, igual Jesus. Só pra ficar não claro. No terceiro, depois no de terceiro, um terceiro não. Fio, né, cara? Um ano, caramba. É, só pra fazer a referência. Muitas pessoas consideram ele como o mais inútil do bando. Eu não discordo, não, eu não discordo tá disso. Ele tá ali pra entreter não. O grupo. Porque ele é o músico, ele sempre quer ficar feliz. Ele é o músico. É o bardo, né? Ele dá agilidade pra galera. Dá agilidade mais 10. E o objetivo dele é carisma. Fazer as pessoas felizes através da música, né? E ele usa a música também pra, como ataque. E ele possui uma espada que também é uma bengala. E a frase mais... É, a maior frase dele é: posso ver sua calcinha? E uma coisa que eu não sei se tu falou e eu perdi, ou se tu não falou, é que ele é um esqueleto. Esqueleto, exatamente. Alguns principais adendos, né? Primeiramente, são alguns membros temporários, né? A mais importante, relevante é Vivi. Olha que legal, que é uma personagem, a princesinha do reino de Alabasta. E o pessoal torcia muito pra que ela pudesse continuar na tripulação, só que não faz sentido. Cara, não faz sentido, não. Né? Era uma torcida muito forte pra ela. Mas não faz sentido, porque ela é uma princesa. Ela não tem mais motivação de ser uma pirata. Ela não precisa ser uma pirata. Aí que tá. E o sonho dela já foi realizado, que foi salvar o reino, né? Sim. Mas ela é uma personagem tão querida que toda hora era relembrada, né? Ainda mais com umas capas, artes de capas, né? Botam ela sempre. E como sempre ela teve mostrou o passado dela, então todo mundo realmente falou... Puta, ela vai entrar, né? Então, foi a primeira vez que o Oda enganou todo mundo, assim. Porra, mostrou o flashback. Então ela vai aparecer. Vai ficar no bando. Vai. Sinto muito. Mas umas coisas mais relevantes de adendo são os navios do bando do Chapéu de Palha. Oh, yeah. Que afinal de contas nós tivemos dois navios. Olha aí, spoilers pra quem não sabia, viu? Olha só. Não. É. Enfim, não vamos falar como que tem essa transição não, de navios, né? É, o primeiro, o mais simpático de todos, o Going Merry, né? Que todo mundo gosta, que ele tem uma carranca de um carneiro, olha só. Going Merry Go. É um naviozinho mais simplesinho, né? Uma caravela bem pequenininha. Uma caravela bem pequenininha, né? E assim, o pessoal, a forma de como se locomove, né? Direita pra esquerda, bombordo, estibordo, assim, é uma alavanca bem simples, né? E tivemos a despedida dele, né? Que foi um momento marcante. E num novo navio que temos o poderoso Thousand Sunny. Cara, que eu adoro esse navio também, viu? Cara, que ele tem uma carranca de um leão que parece um girassol. Estranho isso. Só um adendo do Sage. Preparem uma caixa de lenço pra essa transição de um navio pro outro. Porra! E toca Dear Friends no anime ainda. Putz a vida. A gente mencionou aqui em cada um desses personagens uma coisa chamada Akuma no Mi. Por exemplo, no Luffy, a gente falou que ele é de borracha. O Chopper, a gente falou que é uma rena humano. É, o Brook falou que ele renasce, né? E por aí vai. É, mas como assim? Como existem esses poderes no mundo de One Piece, né? existem as Akumas no Mi, que são realmente frutas, frutas do demônio, né? E elas dão poderes especiais às pessoas. Entretanto, elas têm uma consequência: você fica impossibilitado de nadar. Ou melhor dizendo, você perde suas forças em contato com a água do mar. Se você parar pra pensar, num mundo que eu falei que não é igual ao nosso, tem uma geografia própria, onde a grande parte do mundo é feito de água, você não nadar, você perder suas forças com a água do mar, é uma coisa extremamente importante, tá? Beleza. É uma coisa que faz a pessoa que tem uma Akuma no Mi ser extremamente dependente de alguém, né, cara? Exatamente. Porque se eu caio no mar, eu perco minha força, eu morro afogado. Se eu não tiver um amigo pra me salvar, eu tô morto. É. E mesmo assim, as Akuma no Mi são extremamente populares entre os piratas que aparecem. Então, vários aliados e ainda mais oponentes usam essas frutas ao longo da história. Com diferentes poderes, aí criam suas adaptações e tudo mais. Mas é engraçado que, assim, uma parte boa dos piratas que aparecem são justamente aqueles que se caírem na água vão afundar que nem um tijolo, entendeu? Que é um ponto alto pra mim do One Piece, da Akuma no Mi, é a criatividade do Oda, né, cara? Porque assim como tem a Akuma no Mi clichê, fogo, gelo, a borracha, luz, tem umas que são os absurdos, cara, que é tipo um spoilerzinho, que é jaqueta, ok. É. Jaqueta, não faz nada, uma jaqueta. A definição que o Oda, né, o criador, deu das Akuma no Mi de cada tipo é básica, não exatamente isso, mas é basicamente assim. As paramécias são frutas que alteram a estrutura do corpo sem tirar dos limites do corpo. Por exemplo, o Luffy comeu uma Akuma no Mi da borracha, paramécia. O corpo dele se estica, mas continua tendo os limites. Por exemplo, ele tem dedos, ele tem braços, ele tem cabeça. Ele pode ser cortado. Ele pode ser cortado, ele tem os limites do corpo dele. Ele continua com dois braços, duas pernas, cabeça, então, é os limites. Tem as Akuma no Mi Zoans, que são mais simples de definir, que são de animais. Exato. A pessoa come, ela tem capacidade de virar um animal, virar um humano de novo, virar um híbrido dos dois. E tem as logias, ou logias, que são basicamente, elas são frutas que elementos da natureza, elas têm que ser elementos da natureza. Natureza, entre aspas, né? É, da natureza. E elas, assim, elas alteram a estrutura do corpo, alterando também os limites. Por exemplo, eu como uma fruta do fogo, além de eu poder esticar, tipo, no caso de fazer, sei lá, meu braço girar de fogo, eu também posso me transformar no elemento. Eu posso virar uma tocha, se eu quiser. Tipo, eu viro só o fogo, eu não preciso ter braços. Seguinte, eu fico com o corpo da parte de cima com o corpo, transformo minhas pernas em fogo e saio voando. Exatamente, eu não preciso manter limites como pernas, braço, cabeça. Eu posso virar só fogo se eu quiser. Basicamente essa definiçãozinha aí que o Oda deu pra nós. Não, e assim, quando eu via as logias, você pensava assim, cara, são frutas imbatíveis. Caramba, o cara que começou a fruta, cara, já era. Mas hoje em dia a gente sabe que não é mais bem isso não, cara. Exatamente, exatamente. E agora a gente vai dar um espaço aqui, a gente vai falar um pouquinho, coisa mais pessoal nossa, que é o que a gente geralmente faz aqui no Projeto X. E vamos encerrar a parte sem spoilers, tá, gente? Que a gente vai falar sobre como que cada um aqui conheceu a obra de One Piece, né? Nosso convidado Nihil aqui, por favor, comece falando assim, como você conheceu One Piece, por que você foi atrás, coisas do gênero. Então, cara, eu acompanho aí há quase 17 anos, né, desde que começou no Japão. Assim, pô, tu tá no Japão? Pô, não, cara, assim, o meu primo tinha um vizinho de família japonesa, então mandavam pra ele a Jump. E aí eu tinha 8 anos na época, eu acho, tô com 25 agora, nego velho já, e aí esse vizinho dele lia pra nós as revistas, as histórias da Jump, né? Ele sabia japonês, era um japonês. Sim, então ele era da família japonesa, né, ele lia pra nós. E aí os pais dele eram japoneses e ele tinha nascido no Brasil. E aí ele lia pra nós. E aí eu conheci o One Piece aí. E eu tinha 8 anos, cara. Pô, quando tu tem 8 anos, qualquer coisa te deslumbra, né, cara? Não que o One Piece seja ruim, mas eu não gosto muito do início. Mas então, e eu achei assim, pô, que demais. Olha só, o cara, ele se estica. E o Luffy tem uma parada que é o poder dele é comum, mas não é comum, né? O jeito que é empregado, ele é bem diferente. Então eu olhei e falei, nossa, olha só, esse cara dá um soco se esticando, e ele, olha só como ele ri, eu era uma criança, né, cara? E aí eu adorei isso e nunca parei de acompanhar, né? E aí quando agora eu já perdi contato com esse cara, mas por um bom tempo a gente tinha contato, e ele sempre continuava lendo e tal, até que a Conrad lançou, daí eu comecei a comprar e tal. Aí depois Peace Project acompanhando. É. Aí depois eu conheci o pessoal da Peace Project quando era ainda One Piece Adventure. Daí eu comecei já a me inteirar no meio, né? E aí é isso aí, cara. Eu tô nessa vida há um tempão, hein? Eu conheci o One Piece da pior maneira. O Mugi já também conhece essa forma, né? Que foi aquele anime editado pela 4Kids que passou aqui no Brasil pela Cartoon Network. Que assim, você vê primeiro. Eu tava sem nada pra ver, só pra ver como tava, né, a ideia. Não tinha aquela internet banda larga possível, então passava um anime na Cartoon, assim. Ah, legal. Tantas poucas coisas que a Cartoon passava naquela época, eu acabei vendo assim. Ah, legal, um anime novo, One Piece. E assim, acabou todos os episódios da Cartoon, e agora? Tô sem a pra ver. Chegou a internet banda larga, vamos baixar. Bada bolas, vamos ver. E aí você vai ver e se compara, cara, que merda de anime na editado americano da 4Kids, cara. Você dá uma raiva, uma indignação que você viu aquelas coisas assim. Cara, como que eles fizeram isso? A abertura, por exemplo. Cara, que lixo de... Aquele rap não americano, falar, aquele cara, rap ali. Sério. Porra, e tantos detalhes que eles põem assim, você fica indignado. Que você não quer saber nunca mais desses animes da 4Kids desse jeito. E quando você continua vendo anime assim, japonês, cara, eu fiquei fascinado pela história, como que era legal e como tinha muito mais profundidade do que aquele que me apresentava, né? E era muito mais maduro, né? Do que aquele que eu vi na Cartoon. E assim que eu conheci o One Piece. Assim, tem uma diferença entre conhecer e começar a assistir, né? Tinha visto bastante coisa na internet, o pessoal era bem... Via que muito na época que comecei a ver, o pessoal era bem fã, mas... sempre me desanimava a ver, eu sempre fui muito preguiçosa com animes, principalmente animes muito longos. Aí, eu fui protelando, até que um belo dia começou a passar a versão da SBT. Tipo, a da Cartoon já era escrota, a da SBT escrotizou ainda mais, imaginem o drama. Mas eu tava de férias em casa, assisti o primeiro episódio, assim, ó... Ah, divertidinho, engraçado, legal. Não é tão... Não sei, não parecia tão, né? Quanto dava pra ver. Só que tudo parecia muito ridículo. Eu não tinha me informado, não sabia que era 4Kids. Eu achei que aquilo, aquelas armas horrorosas eram as armas do anime mesmo. Eu fui assistindo até o momento em que acabaram os episódios que passaram no SBT. Aí, vou começar a baixar, né? Quando eu fui assistir, eu percebi que eles tinham pulado sequências inteiras, que... Tinham mudado muita coisa, assim, velho, não dá. Aí eu comecei a assistir desde o primeiro episódio de novo. E aí eu fui vendo que a história era outra coisa em relação ao que tava passando no SBT. A minha irmã assistiu junto comigo, só que logo ela me passou e logo ela assistiu tudo. Tanto é que, assim, ela inclusive manja muito mais de One Piece que eu, acompanha muito mais de perto. Ela só se recusa a acompanhar em fase. Ela lê One Piece uma vez por ano, que ela junta 50 capítulos pra ler de uma vez só. Me chamou muita atenção quando eu finalmente consegui sentar e começar a assistir. Só que em pouco tempo eu meio que desisti do anime e fui só pro mangá. Eu fui motivada também a assistir por uma certa aposta que eu fiz alguns anos atrás com o pessoal de uma comunidade do Orkut em que eu tava, que se eu não assistisse todo o One Piece que tinha saído até o dia... Até o último dia daquele ano... Eu teria que passar um ano com o avatar da... Ah, de uma funkeira da época. Nem lembro quem mais era. Aí o desespero bateu e eu assisti correndo. Aí eu assisti tudo correndo. Não que eu reclame, mas... Não que eu não queira passar com o avatar de Tati quebra-barraco o tempo inteiro. Não, não, não. Não que eu reclame de assistir One Piece. Mas, assim, foi um incentivo bom pra assistir correndo. Mas aí eu fui só pro mangá. Mas começou com a experiência que agora eu vejo que foi muito ridícula, que foi muito ruim, que foi de assistir o SBT. Bora lá, então. A minha forma de conhecimento do One Piece também foi a pior possível. Caraca, acho, todo mundo tá aqui. Tirando o Nihil. Só o Nihil decente aqui, cara. Só o Nihil. A gente foi, ficou comecei, traumatizado. Infelizmente, comecei no Bom Dia e Companhia. Puta que pariu! E naquela época, eu não manjava nada, assim, de anime, mangá, essas coisas. Assistia, se passava na rede TV e tal, mas nada, assim, muito profundo. E eu assisti 5 episódios do One Piece e falei, puta, que merda é essa? O cara tá com um pirulito na boca, o outro tá com uma espátula de cozinha batendo no outro. Falei, que coisa é isso? Aí eu parei. Aí um certo dia eu conheci uma pessoa chamada... Ivaldo, mais conhecido como Mugi. Oh! Oh! A culpa é dele, né? E a culpa é minha? A culpa é do senhor Mugi. Sério? O ego dele vai lá em cima. Aí ficou, não, One Piece é foda, você tem que assistir, não sei o que, a melhor coisa que você vai ver na sua vida. Eu falei, tá bom, tava de férias. Aí eu vou dar uma chance. Aí eu peguei com um amigo meu que tinha todos em DVD, um japonês, né? E ele me emprestou e eu peguei e assisti tudo. 400 e poucos episódios, em 2 meses, diretão. Aí, depois de um tempo, eu resolvi ler um mangá. Né? Na época que eu já tinha mais conhecimento desse mundo de anime e mangá, eu falei, ah, vou ler um mangá. E hoje em dia eu só leio um mangá. Eu tenho preguiça de assistir o anime. E foi assim que eu conheci One Piece. Opa sua, Mug. Foi mal. Bem, chegando em mim, finalmente. Eu já, na verdade, já tô meio cansado de falar isso daqui, cara. Porque eu já fiz, acho que uns, sei lá, uns 10, 15 podcasts de One Piece, eu sempre falo isso. Mas enfim, eu conheci o One Piece em 2005, quando ele chegou na Toonami, no Cartoon. Eu tinha 15 anos. Quando eu vi a abertura lá, cara, tinha 15 anos, falei, ah, legal, beleza, vou assistir. Eu assisti até mais ou menos a parte do Sanji ali no Baratie, né, do Don Krieg, e que é um bem nos primeiros episódios. E quando eu cheguei ali, eu falei, cara, não aguento mais. Eu falei, não quero assistir isso. Cara, eu não tava gostando, cara. Eu não tava gostando de One Piece. Cara, que merda que eu tô falando nesse cast, velho. Olha a heresia. Enfim, aí... Opções. Eu estava no... O quê? Eu acho que meu segundo colegial. Tinha dois amigos meus e meu primo. Meu primo, primeiro, ele que me apresentou esse mundo de anime, que ele me deu, assim, uns 20 box de DVD do Naruto. Falou, tó, vai assistir. Quem não sabe, eu sou de uma família japonesa, embora não aparentar. Então, meu primo, ele é bem japonês, ele assistia anime doidado, né? Então, ele falou, ó, tó Naruto, vai assistir. Aí, depois de Naruto, ele me apresentou Bleach, e ele nunca me apresentou One Piece, não sei por quê. Depois que eu fui perguntar pra ele, One Piece, é bom, eu assisto, mas legalzinho, bacana. Mas dois amigos meus que me forçaram a assistir mais One Piece. E eles falaram assim, só que não assiste pelo Cartoon. O que você tá assistindo no Cartoon no One Piece. Pega e tenta baixar na internet. Aí o que eu fazia? Eu ia pra laboratório de informática da escola. Porque eu não tinha internet em casa decente. Eu tinha discada, né? Na época, crianças, enfim, ouçam exemplos. Aí eu baixava tudo lá. E gravava em CD. E levava pra casa. Era um trampo desgraçado, mas valeu a pena. Sério, valeu a pena. E cara, eu viciei em One Piece de uma tal forma, que em menos de 2 semanas ou 3 semanas eu tava acompanhando. Sério, cara. Foi uma coisa realmente... Estudar que é bom nada, né? Estudar que é bom não quer, né? Aí foi uma coisa impressionante, cara. E eu falei, cara, eu preciso de mais. Aí no que eu terminei, eu já fui pro mangá. E eu acho que eu fiquei acompanhando o mangá em menos de uma semana depois quando eu comecei, né? E cara, eu falava, eu precisava de mais. Eu ia atrás de tudo que era referência de One Piece, eu tava lendo e todas essas coisas. Cara, eu me apaixonei por One Piece. Foi tipo a obra da minha vida, tá ligado? Tipo, se eu poderia parar qualquer coisa de assistir, qualquer coisa, menos One Piece. Cara, eu fico com medo. Quando One Piece acabar, como que o Mugi vai ficar? Sei. Tá bom, que isso vai acontecer daqui uns 20 anos, mas... Olha, mas pra exemplificar, crianças escutem bem. Mugi, como é o seu visto de One Piece? Explica bem. Não saudável. E o que você tem de One Piece? Tudo. Tudo. Vamos listando, vai. Olha, acho que pra ele ter tudo do One Piece, só falta ele ter uma cueca usada pelo Oda. Sério. Acho que ele tem, cara. Ó, só tá faltando isso. Comentamos sobre ele ter cueca ontem. Se então, ele tem cueca ou não do One Piece. Ficar, partes íntimas, roupas íntimas, não vamos colocar no assunto, mas... Significa que ele não tem, manda de presente. Ele quer. Eu tenho, eu acho que mais de 100 figures já aqui, tipo, em casa, de One Piece. Eu tenho todos os mangás da Conrad, eu tenho todos da Panini lançados atualmente, eu tenho todos os mangás, não todos, eu tenho até os 71 em japonês, tenho quase todos os guias, falta um em japonês, preciso pegar os da Panini também, tenho praticamente quase todos os jogos de One Piece lançados, faltando eu acho que só o Romance Dawn do 3DS... E observação, se ele não tem um videogame, ele compra o videogame. Ah, não, isso é óbvio. Por exemplo... óbvio, cara. Eu não tinha um PS3. Até saiu o jogo de One Piece. Aí eu comprei um PS3 pra jogar. Espera sair no PS4. Só uma curiosidade aqui. Teve uma vez, acho que sei lá, um ano, dois atrás, a gente tava fazendo uma promoção da Peace Project de que as pessoas tinham que mandar coisas de One Piece e tal. E aí o Mug me mandou um negócio, eu lembrei que é ele agora. Tá ligado? Eu mandei? Mandou. Que era tipo... Ele, nem lembro. Eu também lembrei que é ele agora, tá ligado? Porque eu tava vendo o grupo aqui, daí eu vi a latinha dele e falei, porra, é o Mug, olha só. E era uma imagem de uma mesa lotada de boneco. E ele segurando o note dele aberto, assim, escrito... Ah, eu lembro disso, eu lembro. Viu só? Eu falei, caralho, é só o Mugi. Viu só? fica. O mundo dá voltas, isso é. O bug é doente, sério. É, sério. Não, mas naquela época não, não tinha nem metade do que eu tenho hoje, cara. Olha aí, ó. Caramba. E eu já achei demais, um monte de boneco, tá ligado? E agora o cara tem, tipo, dobro. Sem contar um mousepad de maneiro que o Mugi tem, né, um mousepad, cara, que é a coisa mais confortável de todas, velho. Porque, tipo, eu ganhei de presente dos meus amigos de trollagem, óbvio. Mas, agora cara, descreva o mousepad. Descreva o mousepad. É boa, com peitos. E a gente vai agora sair da parte sem spoilers de One Piece. Vamos entrar na parte full spoilers de One Piece desse podcast. Já tá um pouquinho longo, mas vamos entrar aqui. Agora eu acho que vai ser rapidinho. Então bora pra frente. Agora tem spoiler. Dentro do mundo de One Piece, a gente tem algumas coisas que são organizações, são coisas bem específicas de One Piece. São os grupos, digamos assim, né, que são formados. Por aí vai. Dentro disso, cada um tem uma ligação com alguma coisa entre eles. Então existe uma certa forma de política ali, né? Então cada um toma seu partido, cada fã toma seu partido por o que gosta do que, né? E por aí vai. Vamos começar com um partido mais alto que tem, né? A patente mais alta que tem, que eu acho, que é o governo mundial. É a patente mais alta, mas também é o que a gente tem menos informação disponível até o momento de One Piece, né? Porque a gente sabe que ele é responsável por muita coisa que aconteceu no século perdido. E uma das situações do que também, porque ele é perdido, né? Ele sabe alguma coisa ali no meio. Em contraponto a ele, a gente tem os revolucionários, né? E aí tem pessoas importantes, como Monkey D. Dragon, pai do Luffy. Eu já falei que essa porra é full spoilers, né? Então, bora. Tá escutando aqui, a culpa exatamente. É sua. Não vai escutar uma coisa que você não quer, a culpa é sua. Nunca mais vou comprar One Piece, porque o cara já me contou tudo. Digamos assim, ó, eu acho que o governo mundial, ele, pra o olhar de muitos, ele é o grande filho da puta da história. Vocês concordam comigo? Ele é o principal antagonista da história, na minha opinião. Assim, ele é o principal antagonista, mas não é o mais filho da puta. Não, assim. Como organização é. Como organização... Sim. Não. Terem o Beatle são os mais filhos da puta. Mas que eles são o que são por causa do governo mundial, né? É, beleza. Sim, os Terem o Beatle são por causa de uma herança que eles ganharam, né? Mas assim, o governo mundial, ele é uma organização poderosa, fortíssima, uma aliança de várias nações, né? E é o seguinte, mas ela tem muitos seus segredos podres e sórdidos, né? Exatamente. Que assim, parece limpo, parece bonito, mas não... Ele foi um dos responsáveis, como a gente falou, pelo século perdido, né? Que aconteceu mó desgraça... E ao fim desse século perdido nasceu o governo mundial, que não é dito por como assim a formação dele e tal. A gente pode supor, conjurar, entender mais ou menos, né? Vai por pedacinhos e pedacinhos. Mas ele é contra quem fica caçando essas histórias, né? E eles agem assim de um momento meio sórdido, né? Então, se é pra esconder coisas das sombras, vamos tentar esconder. Quem precisa saber, tá bom? Tipo, conhecimento é poder, né, cara? Se eu vou deixar alguém ler alguma coisa que vai contra mim, eu posso me perder depois. Então eu não deixo as pessoas lerem, pronto. Eles são os principais responsáveis pela caça Nico Robin, né? Por exemplo, porque ela sabia de. Ela poderia deduzir esses segredos, né? Que o governo mundial tanto teve. Então, um nível abaixo deles, a gente tem o que a gente já falou, que são os Terenubitos, né? São os dragões celestiais, traduzindo assim. É, ao pé da letra. Conhecidos como dragões celestiais ou apenas grandes filhos da puta. Grandes filhos da puta são... é uma boa definição pra ter um bico. Em geral. Eles são a nobreza do mundo de One Piece. São descendentes dos criadores do governo mundial. E eles são... Eles se consideram que estão acima das pessoas. Eles inclusive usam roupas que isolam eles do mundo, eles não querem respirar o mesmo ar que você, cara. Pra você ver sim, como que eles são arrogantes. E o desprezo, eles se consideram a classe superior, absoluta, pura. E assim, o desprezo que eles têm pelas outras pessoas é gritante. Tem uma certa concordância entre os fãs de One Piece que esses caras são escória da escória, porque o jeito que eles tratam as pessoas, inclusive, especialmente os que são considerados já pelas pessoas normais como uma classe mais inferior... É sério, é nojento. Mas eles são responsáveis por uma das cenas mais lavadoras de alma de One Piece como um todo. Sim. Que é uma cena em que o Luffy... Gente, sério, aquela porrada que o Luffy deu naquele Terubito, eu acho que não conheço uma pessoa que não tenha assistido aquilo e pensa assim... Nossa, eu estou nesse soco. Ele me, Luffy me representa. Eu não sei, eu todo mundo odeia eles e eles fazem por merecer. Pois é, é uma coisa que eu ia dizer, que assim, os Tenryubits eu acho que é a única unanimidade do One Piece. Porque assim, ah, tem a marinha, tem a gente que gosta da marinha. Tem pirata, tem a gente que gosta de pirata. Tem revolucionário, todo mundo gosta de revolucionário. Mas os Tenryubits, cara, eu nunca vi ninguém que gostasse. Eu nunca vi ninguém que olha assim, pô, esses caras aí são massa. Não, cara, ninguém gosta dos Tenryubits. É a única unanimidade. Eles foram criados pra isso, né? Eles não querem respirar o mesmo ar que você. Eles não querem. Se você tocar neles, eles vão chamar um vice-almirante e vão dar conta de você. Olha o medo que eles provocam. Não, não é nem um vice, é um almirante. É um almirante isso, cara. Olha o medo que ele tenta provocar em cima das pessoas. Um pouco mais abaixo desses Tenryubits, a gente vai encontrar a própria Marinha, né? Ei, deixa eu falar. À vontade. À vontade. Vai lá, vai lá. Ei, então, a Marinha... é a parte que eu mais gosto do One Piece. Então, né? Assim, o que dizer da Marinha que eu mal conheço e considero pacas? Cara, a Marinha assim, ó. Primeiro que as pessoas têm que entender o mundo que se vive em One Piece antes de julgar a Marinha, né? É um mundo onde existem milhões de piratas e a grande maioria deles são os grandes filhos da puta. Eles saqueiam, eles roubam, eles matam, eles estupram. E é um mundo que a grande parte é mar. Então a Marinha é o braço bélico do governo mundial. E como uma organização militar, eles estão subordinados a esse governo mundial. E o governo mundial é um filho da puta, assim, né? É os próprios interesses e tal. Mas na Marinha, ela não é independente, mas ela tem uma autonomia muito grande. A gente vê grandes marinheiros, as pessoas que mandam mesmo na Marinha, que são marinheiros e não do governo mundial, elas são pessoas boas. Elas querem um mundo onde... eles querem proteger os civis. A gente vê, por exemplo, antes de ter o timeskip aí, a gente tinha o Sengoku como o cargo máximo na Marinha, né? E ele era um cara super justo. Ele queria... Que o mal do mundo acabasse. Ele queria proteger os civis. A gente tem o Garp, que é um dos meus personagens preferidos, que é o avô do Luffy, que é o cara mais gente fina. Eu acho que não tem ninguém que não goste do Garp. A gente tem o Aokiji, que também não é mais da Marinha, mas foda-se. Ele é tipo, um cara que todo mundo gosta também. Então, a Marinha, ela é a responsável por proteger o mundo. Só que, como o anime, o mangá é de piratas, as pessoas têm a Marinha como inimiga. Claro, existem muitos marinheiros escrotos. O primeiro marinheiro bom que eu digo no sentido de não ser malvado, que apareceu foi só em Log Tower, quase quando eles estão entrando na Grand Line, que foi o Smoker. Antes era só marinheiro escroto, cara, era só os caras malvados. Era cara, só os cara de rato, velho. Eram os caras que... A feição deles... tipo, você via o cara com um monte de machado, você já não gostava dele, a feição já não era legal, tá ligado? Pois é, eles eram personagens feitos pra não serem gostados. Eles eram pessoas que abusavam da autoridade e que eles eram, tipo, pessoas ruins que são corruptas. É aquela coisa assim, tu vai saber como uma pessoa é quando ela tem algum poder, né, cara? E eles eram pessoas que conseguiram algum certo poder e se corromperam. Só que quando aparece o Smoker, que é hoje em dia a pessoa chama de saco de pancada e tal, podem dizer o que quiser do Smoker, mas pelo menos íntegro ele é. Ele é um... aí ele aparece, e quando ele aparece, o Oda quis deixar bem claro essa mudança de paradigma da Marinha. Porque como é que é a cena? Vem uma criança com um sorvete na mão. Ela esbarra no Smoker e o sorvete cai na calça do Smoker. E aí dá aquele clima sombrio de, nossa, o marinheiro vai matar a criança. Daí o Smoker abaixo e fala, não, ó, tipo, ó uma moeda pra tu comprar um sorvete, porque a minha calça comeu teu sorvete. Tipo, ele é um cara legal. Minha calça comeu seu sorvete. E aí a gente tem que olhar a Marinha dos dois lados, né? A gente tem que saber que a Marinha tem pessoas filho da puta e que a Marinha tem pessoas boas. Eu, pessoalmente, mesmo eu sou suspeito pra falar, eu acho que a Marinha, na sua maioria, é uma organização boa. Eu acho que alguns métodos podem ser questionados, mas eu acho que como instituição, como, sei lá, como organização, é uma organização boa. A gente tem muitos atos ruins que pesam para as pessoas não gostarem da Marinha, como o incidente em Ohara, que extinguiram uma etnia, por exemplo, né? Que ficou só a Robin. Não sei se pode ser considerado uma etnia, mas um povo. Eles extinguiram um povo, uma população, mas foi por causa de ordem de governo mundial, enfim. E ocorreu essa extinção por ordem do Akainu, que é o mais odiado do One Piece, presumo eu, que na época ele era um vice-almirante, mas isso pesa para a Marinha. Tem toda a corrupção também e tal. Mas eu acho que, no geral, a gente tem que dar um crédito pra Marinha. A gente tem que ver que a grande maioria quer paz no mundo. que One Piece não tem um maniqueísmo, não é bom e mal. Tudo é cinza no One Piece. Podem não perceber a princípio se elas enxergarem. Você pode ver um shonen simplão de mocinhos versus vilões, ou você pode ver que não existem mocinhos absolutos e vilões absolutos. Exatamente. E em contraponto à marinha, a gente vai ter os piratas. E os piratas, eles são realmente o que a gente entende mais, aqueles que saqueiam, aqueles que querem ser livres, alguns, como a gente falou no caso do Ruffy. Mas, em tese, a gente se entende que piratas são os bad guys, né? São os malvados. Entretanto, em One Piece, a gente vê que não é sempre assim que funcionam as coisas, né? Mas, enfim... os piratas, eles estão, grande parte deles, com um grande objetivo, que é se tornar o rei dos piratas. A maioria dos capitães, eles têm esse objetivo de ser o rei dos piratas, de ter o mundo... ao seu domínio, né, de chegar e ter riqueza, fama, poder, né. O Ruffy, ele tá junto nessa parte aí de piratas, querendo ter o objetivo de achar o One Piece, chegar no final da Grand Line e por aí vai. Na verdade, se você colocar na parte assim de sessão da tarde, o Ruffy tá mais naquela parte de a turminha da pesada, assim, mantendo em grandes aventuras e por aí vai, né. Mas, em geral, eles são muitos. Tá? Existem vários piratas, várias tripulações de piratas diferentes, né, no decorrer de One Piece. E você vê que os piratas, eles brigam entre eles brigam com a marinha, eles brigam com o Terubito, eles brigam com todas as outras organizações, cara. Eles são fuck yeah, velho. Eu gosto dos piratas. Ao contrário do Nihil, que fica mais com a marinha, eu fico mais com os piratas. Olha, né? Olha o antagonismo aqui. Né? Ah, sim, então, mas... pode falar, Cid. Sim, não, mas vale falar que como os piratas, eles são contra a lei, né? Eles são procurados, todo mundo tem a sua recompensa, ora bolas. E aí a gente vê um nível de pirata foda pelo nível de recompensa dele, né? Aí que tá. Então uma recompensa, assim, de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 100 milhões de berries, 300, 400 milhões... Cara, absurdo. E você vê todo mundo crescendo, né? Isso é uma maravilha. Granada de ouro. E em contraponto, a gente tem uma mescla aí também. Que são os piratas que estão a comando da marinha. São poucos esses casos, são 7. Mas esses são os Shichibukais. Esse vale uma história a ser contada, cara. Porque os Shichibukais, eles são baseados nos corsários, né? Baseados em fatos reais. Que são o quê? São autorizados pelo governo a combater navios inimigos. Olha só. Então, o que são esses Shichibukais? São 7 piratas poderosíssimos, de nível força imbatível, incrível, que eles trabalham pra marinha, trabalham pro governo mundial, em troca de que eles não serão perseguidos, né? Pela marinha, pelo governo mundial e tal, né? Então tá. Então eles têm que se aliar, né? A marinha, porque eles são chamados dentro de do grupo de 3 poderes, né? Marinha, Shichibukai e um outro que a gente vai falar depois, né? E os Shichibukai, eles têm um contrato deles lá, sei lá se tem contrato, mas eles têm duas coisas que eles têm que fazer sempre, que é, primeiro, obedecer qualquer convocação que a marinha ou o governo faça, eles têm que ir. Muitas vezes eles não vão, mas, né, eles têm que ir. Em tese eles têm que ir, mas não, nem sempre vão. E outra coisa é que eles têm que dar parte da pilhagem deles pro governo. Então, eu acho que o governo lucra um pouquinho, porque, né, são piratas muito fodas. Tá? E ele tem que sair do grupo dele também, né? Ele é independente, né? Porque, como eu falei, os Shichibukais são 7. Uma coisa de curiosidade legal, cada um deles é referência a um animal, né? Então, anteriormente era assim, né? Anteriormente era assim. Atualmente não. Atualmente não. Mas antigamente, por exemplo, você tinha Crocodile, o próprio nome me fala, Crocodilo, o Gecko Moria, que seria o lagarto, o Mihawk, Gavião, isso, exatamente. Hoje já não é tanto assim, né? A gente não tem essa associação tão grande. Desde quando entrou o Barba Negra, eu acho, né? O Barba Negra já não era um... Mudou. Um animal. Aí mudou. Embora ele seja um animalzão, assim. Sim. Mas é essencial que o governo mundial tenha os Shichibukais, né? Porque para que ele consiga manter um controle de poder contra um inimigo poderosíssimo, né? De piratas. Que a gente vai falar mais à frente. Inclusive para controle público, né, cara? Tipo, porra, tem esses caras que são muito, muito bons, eles são muito fortes. Ah, não, mas eles estão do lado da marinha, então a gente tá de boa. Isso é um troço pra população mundial, assim, no caso, né? É, e eu gosto da ideia porque o Oda escolheu 7 pessoas, né? Porque a ideia vem do filme lá, os 7 samurais, né? Do filme do Akira Kurosawa, né? Então, tem que pegar 7 exatamente pessoas, olha que legal. E ele põe essa relação, né? De que são 7 tão poderosos, que eles, as recompensas deles a gente não sabe, ou a gente saberia, né? Na verdade, né? Alguns a gente já sabe, são absurdamente altas, né? Pra um padrão que a gente conhece de One Piece. Uhum, é, uhum. E o Shichibukai, se não me engano, quer dizer o 7 abaixo do rei, alguma coisa assim. E por último, a gente tem a última organização aí, digamos assim, é um nível acima dos piratas, né? Que são os Yonkou, são os 4 imperadores do mar, né? São os 4 piratas que dominam os mares. Lembra que eu falei assim que existem 3 poderes, né? Um era a marinha, outra é o Shichibukais. Essa terceira marinha são os Yonkous. Então, pra ver como eles são poderosíssimos, que você precisa da marinha e do Shichibukais juntos pra combater esses caras. Os combater Yonkous. Um desses caras. Um deles, só pra ver. E tem 4, cara. O Shanks é um deles, o Barba Branca é outro. Ainda a gente ainda tem a Big Mom e o Kaido. Kaido, esse. Então, esses 4, cara. E é o seguinte, né? Eles estão lá no Novo Mundo, o outro lado, o oceano depois, do outro depois. Lado da Headline, né? Exatamente. E é o seguinte, né? Eles são tão poderosíssimos, eles têm umas frotas gigantes, eles desbalanceiam o mundo, por isso que a gente já disse. E assim, você não pode ir contra um Yonkou, cara. Na boa, não vá contra não ele. Vá contra um vai morrer logo. Esse podcast tá ficando imenso já, mas menor do que eu até poderia ficar tratando-se de One Piece. Então a gente vai entrar na parte final desse cast, que é uma parte bem aberta a situações pessoais nossas aqui, tá? Então a gente vai citar algumas coisinhas, iniciando, né? Quais são os nossos personagens favoritos dentro dessa obra, né? Eu vou começar aqui falando, acho que não tem muito... Quem me conhece sabe, quem escuta o podcast do Projeto X conhece esse meu... meu fanatismo pela obra e meu fanatismo pelo personagem. É óbvio que é o Luffy. Não tem como não ser o Luffy. Ele é idiota, ele é comilão. Ele é que nem eu, cara. Tipo, assim como eu sou o Homer dos Simpsons, eu sou o Luffy real. Só que não em Michiko. Tá? E nem sou magro. Mas tá ali. Eu sou o Homer dos Simpsons em aparência e o Luffy na personalidade. É, não. Ai, ok. Isso foi uma das coisas mais deprimentes que eu já escutei sendo ditas nesse site. Eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho disso. Só que idiotice é igual em todos, né? Olha só. Ah, idiotice é padrão. Ele não nega isso, cara. Isso é impressionante. Eu juro pra você, a comparação faz sentido, porque o Luffy também sabe que ele é babacão e ele tá tão em paz com isso. Eu admiro isso, na verdade. Tanto no Luffy quanto no Mugi. Ele tá tão em paz com o fato de... Isso é bobão, cara. Eu queria viver assim. De personagem favorito, eu gosto muito, assim, do Usopp, né? O Usopp é meu personagem favorito. Mas eu acho que é por causa de que eu tenho uma ideia, assim, que eu gosto desses personagens, né? Que aparentemente parecem os mais fracos, mas que eles se mostram muito fortes. E, né, mais na extrema necessidade, né? Então ele supera a sua fraqueza pra se mostrar forte, porque é importante pro grupo, né? E é por isso que eu gosto muito desse personagem, o Usopp. Fora que ele é muito carismático, muito tiroso e tal, né? E ele tem um monte de histórias pra contar. Mas eu também eu tenho uma certa simpatia, cara, pelo Bug, cara, recentemente. É estranho isso, cara. Não, mas o Bug é um tipo de cara que você não pode julgar o cara somente pelo currículo, né? Só pelo histórico dele. Porque se você compara ele assim... Porque olha o currículo do Bug, ó. Ele fazia parte da tripulação do Gold Roger, né? Qualquer coisa. Conhece o Shanks, conhece o Luffy. Já lutou contra o Barba Branca. Ele comandou a fuga de Impel Down. Ele participou da Guerra dos Melhores e Marineford. E agora se tornou um Shichibukai. E assim, cara, que ele não coisa é foda. Merda, não, velho. O currículo dele é impressionante. Aí dúvida, ele entrou nisso tudo por cotas ou como? O Bug é por puro... pura manipulação popular, né, cara? Ele é um cara... Então... Todo mundo viu que ele é foda. Tipo, mesmo ele não sendo. O mundo inteiro acha que ele é muito foda, que ele é um pirata lendário. Não, é tipo o cara assim que ele viu no RH, assim, ó. Olha o currículo. Cara, que beleza. Já tá contratado. Pronto, nem que eu vou fazer entrevista com você. Daí o cara chega comendo cola, tá ligado? Cara, olha, eu tenho que falar. Eu falo sempre do Luffy porque é dentro da tripulação. E realmente é o que eu mais gosto. Mas tem outros personagens que eu gosto muito também. O Bug é um deles, não tem como não negar. Cara, o Bug é muito bom. Como eu já disse, o meu personagem favorito é o Zoro. Zorete! Não, não sou Zorete, eu gosto Zorete. Do Zoro. Não que ele seja Zorete. O melhor. É Zorete. Não, você e o Rose. Não, eu gosto do Sanji. O Sanji eu acho ele foda. Mas, você já deu um passo na direção da paz mundial. Mas o Zoro. Aquilo, eu sou mais parecido com o Zoro, entendeu? Eu sou preguiçoso que nem ele, eu sou meio chato você, que nem você ele. Você se perde também que nem ele. Me perco você, que nem ele. Você perde de beberrão que nem ele? Você bebe não, que nem é a única ele também? Coisa que eu não sou igual. Mas o Rose faz isso. Mas o Rose é parecido. O Rose é parecido. E eu gosto dessa questão da lealdade dele, né? Que ele, apesar de ele ser chato e meio arrogante, ele se importa com todo mundo. Né? Ele só não demonstra isso. E a amizade dele com o Luffy é muito forte. Entendeu? Os dois têm assim uma questão de amizade grande. E eu me identifico muito com o Zoro. Eu só não sou obedece que nem ele, mas estamos no caminho aí. Estamos no caminho. Tamo aí, né? No pain, no gain. É difícil responder essa pergunta, sendo bem sincero. Acho que a Nami acaba sendo a minha personagem favorita, justamente porque, talvez por ela ter sido apresentada desde muito cedo como alguém que já não era o que o exterior mostrava, acho que a forma como eles apresentaram a Nami é muito... mostrou bem o que a história viria a ser depois daquilo, que os personagens são desse jeito, mas eles têm um motivo pra ser desse jeito, entendeu? Meu personagem preferido, né, cara, é o Doflamingo, que... né, um grandíssimo filho da puta, mas eu achei ele muito sensacional. E eu digo que eu já gostava dele demais antes de Dressrosa, né, que tá sendo o arco dele, tá sendo tudo dele, né, ele tá dominando todo o arco. Eu já gostava muito antes dele, mas ele não era meu personagem preferido antes, agora tá sendo. Mesmo que ele perca, mesmo que ele morra, mesmo que ele faça alguma merda, ele, por enquanto, pá, tá sendo demais. Eu acho ele muito, muito, muito inteligente. Ele é um cara que... cara, ele mostra que tudo que ele faz tem um propósito. Ele não faz as coisas nas coxas. E a fruta dele é muito demais também. Ele é o Minos de Griffon do One Piece. E assim, além dele, eu gosto muito, muito do Garp. Garp com seus punhos do amor, né, cara? Gosto do Kizaru, que é o cara que menos se importa com o mundo. Ele tá lá só porque ele quer. Ele tá na zoeira. Tudo nossa, da magia. Esse nível de foda esse dele é muito bom. Eu sou muito foda, então eu vou dar chute nos piratas. Olha o pirata, chute no pirata. É isso que ele faz. Ele faz o que ele pode. E assim, do bando, o meu preferido disparado é o Zop, né? Como eu falei antes lá, o Batman. Do bando, assim, disparado é o meu preferido. Mas assim, eu tenho que fazer aqui uma menção honrosa também. Como eu disse, honrosa. A minha irmã é extremamente fã de One Piece. E ela é... acho que ela, eu acho que eu vou mostrar essa gravação pra ela porque ela vai ficar feliz, porque ela fica irritada que muita gente com quem ela convive, que assiste One Piece, que lê, tem a tendência de falar mal do Sop. E o Sop é o personagem favorito dela. Que isso? Tanto é que, inclusive... Porra. Inclusive, a gente chamou um dos nossos cachorros de Sop por causa disso. Inclusive, o filho da puta tá sumido, tá? Se alguém da região de Campinas ou Paulínia ver um bacezinho preto perdido, pode ser o meu Sop, então me dê notícias, por favor. Eu tô sentindo falta daqui virar lá. Tô na postagem, galera, caso. Vamos lá. Se alguém ver um bacezinho de uma árvore pra outra, pode ser o cachorro dela, né, o Sop. Pode ser. Ou ele... Se tiver 8 mil seguidores, quem sabe. Exatamente. Falando isso, vamos passar agora para as sagas favoritas. A melhor saga. Minha saga favorita, cara, sem dúvida, eu não posso negar isso, cara. É a saga do Ship 9, que eu gosto de falar, né? Assim, que é a que tem a... que tem a do... Nossa. A do Waterworld e... que tem a do Water 7 mais o Enies Lobby. Cara, é uma saga muito bem feita, muito bem construída, com seus vilões também, as motivações. E você acaba ganhando um carisma desgraçado com a Robin. É incrível isso. Sem contar todos aqueles problemas, né? Do Merry também, o Frank também tá em brigas, a Robin sumida, e o pessoal tem que tentar decidir. Sop também, né? Claro, e o Sop também saindo da tripulação, depois assim, né? Ele querendo participar também. E voltando como o Sogeking, o rei dos atiradores. Sogeking no Shimade. No Shimade. O Mareta Oreo. É, então. Mas, eu tendo a alcunha dele e ninguém no mundo sabe que é o Sop, né? Então. O Bartolomeu descobriu e ficou maluco, cara. Mas assim. Então. É. Mas eu adoro essa saga porque ela é muito bem feita, mesmo, muito bem construída. E eu adoro todas essas motivações, né? Conflitos, todo mundo se unindo, a missão de resgate, a luta, assim, meio impossível de sobreviver àquela batalha desgraçada. E, cara, todo mundo se unindo. Eu adorei essa história, realmente. A minha melhor saga Antigamente eu pensava como seja. Quando tava em Enies Lobby, quando eu cheguei, eu falei: cara, essa é a melhor saga que teve de One Piece, tudo bem, tudo bem. Mas não foi aí a minha melhor saga atualmente. A minha melhor saga é Impel Down. Eu gostei muito de Impel Down por N motivos. O primordial, primeiro, ela trouxe o Buggy de volta. Carai. Isso é importante. Ela trouxe o Boltian de volta. Carai. Opa. Puta que pariu. Isso é importante também. Os dois juntos, na verdade. Olha. Nossa, que maravilha. Muito bom. Então, ela. Impel Down, ela traz muito personagem que você tinha esquecido de volta, cara. Todo mundo que o Ruffy enfrentou tava lá na porra da prisão, cara. Então você tem uma sensação de nostalgia com o próprio anime já, cara. É muito bom isso. Eu gosto muito dessa sensação. Acho muito legal a saga de Impel Down. Toda aquela situação, porra, vou descer, tem que chegar lá, tem que salvar meu irmão. Aí quando chega lá, porra, já subiu, carai. Né? Sobe tudo de volta, paz, e sai da prisão. Mas tudo bem. Muito bom, cara. É muito bom essa sensação. Você vê o Buggy fazendo muita atrapalhada na prisão. Você vê ele crescendo, né? Você vê ele ficando importante entre os prisioneiros. É muito legal essa saga. A minha favorita continua sendo Water 7 Enies Lobby. Porque foi a saga em que alguns personagens realmente se consolidaram. Foi a saga em que a Robin assumiu a... Realmente se assumiu como integrante do bando do Chapéu de Palha. Teve todo o arco do Usopp e Sogekin, que foi uma saga muito emocional. Teve momentos muito fortes. Não apenas os momentos óbvios da Robin, do Merry. Mas teve um momento que justamente a briga do Luffy com o Usopp. Putz, foi... essa briga é divina, cara. Eu acho, essa cena foi, assim, foi uma cena que me marcou muito, porque, cara, eles são visivelmente melhores amigos, só que ver eles brigando foi uma coisa puta dolorosa, entendeu? Então, né, a minha saga preferida também é a CP9, né, que nem eu sei de... Que isso? Tá. Muito é unanimidade, todo mundo. Hein? Cara, é que depois de Skypiea, cara... Depois de Skypiea, cara, porra, vem essa saga, porra, às vezes você fica louco, né? Não, Skypiea não é ruim. É chato. Skypiea não é ruim. Não, é só chato, que ela eu acho é... chata, cara. É chato, a grande maioria do pessoal não gosta de Skypiea por algum motivo. É porque, cara, vem o Alabasta. É aí vem, que é muito assim, bom o Alabasta. Não é genial, aí aqui, mas assim, ela foi antecedida por Alabasta e seguiu outra com... Outra que eu acho muito fraca, Alabasta. Eu gosto de Alabasta. Eu não sei, eu pessoalmente gosto de Alabasta, não considero que seja uma saga ruim. Nossa, não, é que assim, tanto Skypiea quanto Alabasta, eu acho sagas com histórias geniais, mas com ritmo horrível. Eu acho penoso ler as duas. Principalmente Skypiea. Assim, Skype é mais arrastado. Alabasta tem umas coisas meio Dragon Ball, sabe? Tipo, 5 minutos durou 20 episódios. Tipo isso mesmo. Bom, a minha saga favorita, eu só não digo que ela é Dressrosa, porque ela ainda não acabou. Olha só, é que você tem o Doflamingo, né? Curte não, e assim, embora eu acho extremamente improvável que o Oda consiga cagar essa saga, eu... Espero que não. Eu espero que não, porque tá sendo a minha preferida até agora. Tá ótimo. E como ela não acabou ainda, eu vou deixar ela de fora, mas é também, né, cara, CP9 e Water 7, né, que é uma saga complexa, né? Vocês já falaram tudo que tinha que falar aí. E, porra, é demais a saga da CP9. E os inimigos, as lutas, a história. Embora... Eu não gosto da Robin, né? Como eu já disse aqui. Embora ela seja o pilar central, o Oda não monopolizou a saga nela, o que fez ficar muito dinâmica e demais, assim. Mostrou o Sanji indo fazer um lado. Tem aquela coisa que ele fala pro Zop, que ele diz: eu vou fazer o que tu não consegue fazer e tu faz o que eu não consigo. Então, tipo, mostra que todo mundo é importante. Que o Usopp, ele não poderia ir até lá abrir o portão, ele não teria força pra isso. Assim como o Sanji também não conseguiria salvar a Robin de onde ele tava, porque o Usopp que conseguiria tirar lá contra o vento a não sei quantos metros de distância. E mostra que todo mundo é útil. E aí, acho que em segundo lugar, sei lá, a Long Park. Sei lá, não, é a Long Park, porque é a saga que quando até hoje, cara, quando eu revejo, assim, sei lá, a MV, ou quando eu revejo alguma coisa de anime, ou até quando eu leio, aquela cena da Nami se esfaqueando na tatuagem e pedindo ajuda, cara, eu fico com muito suorzinho nos olhos, tá ligado? Até hoje. Eu olho aquilo e eu falo, puta que pariu. Aí o Luffy mete o chapéu na cabeça dela, chapéu que ele tinha dito há alguns capítulos que ele não deixava ninguém encostar. Ele, tipo, ele chega assim, ó, eu confio tanto em ti que eu vou deixar o meu chapéu contigo enquanto eu vou lá batendo naquele cara que te fez chorar. Cara, é a Long Park, se tu chega e em Along Park tu não larga mais. É simples assim. Olha, é uma saga... eu fui assim também. Quando eu cheguei em Along Park, eu... Mano, falei, esse é o anime da minha vida. Enfim, vamos agora à parte de melhores momentos. Olha aí. Comédia, drama, trama, o que vocês isso. quiserem. Peguem seus lencinhos, ó, olha só. Peguem seus lenços, peguem tudo. Peguem tudo. Mas é tudo Tearjerker, quer apostar quanto? Enfim, vamos lá. Começa aí, Idri. Quero ver choro. Bom. Começa, Idri. Nossa, é essa a imagem que eu causo, ok. Eu já disse alguns meus momentos favoritos, que foram... Geralmente são os momentos que definem personalidade, que definem o caráter da obra, sabe? O que o personagem vai ser dali pra frente. Esse momento da Nami esfaqueando a tatuagem do Arlong no braço dela é um deles. É, o funeral do Mary pode ser clichêzão, muita gente idolatra. Nossa, essa cena. Nossa, eu gosto dessa cena porque ela foi totalmente construída pra realmente ser forte. Sim. Você vê que o Mary, de certa forma, era um personagem. É, o fato de eles terem usado a minha música favorita da trilha sonora, que é Dear Friends, também ajudou. Dear Friends... Nossa, aquilo me pegou de surpresa, cara. E, incrível. E assim, ela foi feita de um jeito que realmente pra mostrar que nem tudo era feliz e que... Foi, acho que foi a primeira grande perda que eles tiveram. Que meio que, não sei se preparou pra ali pra depois, eu não sei dizer. Eu gosto muito dos flashbacks. Eu tinha falado do Chopper. É, a sequência toda do Hiluluk, e aquilo, o que ele fala, que foi a minha frase do começo, eu acho que foi o primeiro quote de One Piece que eu levei. Mas acho que se eu tiver que escolher uma cena favorita mesmo, é Binks no Sake. Aquele flashback em que, no final da saga de... Gente, Thriller Bark, eu não acredito que esqueci o nome disso, meu não, Deus. Tudo bem. No final da saga de Thriller Bark, aquela cena em que tava tocando, em que ao mesmo tempo tava mostrando a festa de hoje e a festa de 50 anos atrás da tripulação original do Brook. A música é feliz, é uma cena de festa, só que mesmo assim no final dela você tá chorando, porque ela é feita de um jeito, de novo, pra mostrar que não tem como você seguir em frente sem perdas. E é uma cena muito bonita, a música é muito bonita e... Caramba, é a minha cena favorita, sem dúvida. Então, a minha cena favorita pode ser um pouco clichê, porque eu já falei desde o começo que eu sou fã do Zoro. Mas a minha cena... Ah, eu sei. Episódio 366. Olha isso. O número. Na hora que caramba. Chegou, aconteceu aquilo, eu falei, caralho, esse maluco... Não, não só ele é foda, mas esse anime é épico. Porque é o que não aconteceu nada. É em Thriller Bark também. É, não aconteceu nada. No final de Thriller Bark também, né? O Kuma lá, eles lutam com o Kuma e tudo mais. Ele vem lá pra pegar a cabeça de todo mundo. E no final todo mundo apanha, tá todo mundo exausto da luta contra o Gecko Moria. E fica só o Zoro, o Sanji e o Kuma lutando. Só os três ali. E daí o Kuma fala que vai pegar a cabeça do Luffy. E o Zoro fala que não. É, ele dá a cabeça. Ele fala, me leva no lugar dele, me mata no lugar do meu capitão. E se eu não puder proteger o sonho dele, né? O meu sonho de nada vale. E ele fala, não, então beleza, se é assim, né, mas a gente faz uma troca, você vai ter que absorver toda a dor de tudo que ele sofreu, né, em você, no seu corpo, você vai ter que receber todo o dano. E o Zoro fala, beleza, né, eu aceito esse fardo, né, pra salvar não só o meu capitão, como a minha tripulação. Porque eu falei, o Zoro pode ser arrogante, pode ser tudo, mas ele gosta da galera, ele é amigo, né, e ele se sacrifica. E uma coisa, ele não salvou apenas o Luffy, mas ele salvou também o Sanji, que o Sanji tinha esse voluntariado tinha... também. E ele dá uma porrada no Sanji pra desacordar ele. E o Sanji, eu acho que eu não ia aguentar tudo aquilo. Ih, o quê? O Sanji, certo? Eu acho que o Sanji não... Eu falei que eu não sei. Eu não sei se o Sanji ia aguentar ou não, mas... Eu acho que também nessa cena a gente tem que dar certo crédito pra ele, porque ele também estava disposto a ir tão longe quanto o Zoro chegou. Ele só não teve a chance. Sim, porque... E eu acho que é muito bonito isso, mostrar que eles... E, no final das contas, eles compraram o sonho do Luffy de tal maneira que eles estão dispostos a ir a qualquer lugar. Sim, eles dariam a vida deles pra poder ver defender ele, esse sonho ele dele. Lá em cima, né? Ele realizando o sonho. Olha só, quando eu vejo anime assim, eu tô naquela assim de que eu dificilmente choro com anime, tá? Assim, mas quando eu falo de chorar assim, não é olhos ficarem vermelhos. Porque isso eu acho que não é assim. É, você fica emocionado, mas chorar assim de você cair lágrimas, você soluçar, você sem respirar, né? Só teve dois momentos da minha vida me assistindo anime, escutou isso. E as duas com Piece, olha só. A primeira, logicamente, com a despedida do Mary, cara, aquela coisa ali, você fica maluco, fica triste. Tá com a Dear Friends ainda, você fica mais surpreso. A outra que eu realmente curti pra caramba foi a que a da o... A flashback do Chopper, né? que não foi exatamente a morte do Hiro Luke que me emocionou, né? Eu fiquei triste com isso, mas foi quando depois que ele morreu, o Chopper já vendo toda aquela cena ele morto, ele parte pra cima do Apol e o Dalton, ele impede ele, né? E pede com todas as o perdão pra ele, assim, por favor, não vá, não se mate, não sei isso, eu me perdoo, assim, perdoo por morrer seu pai, seu mestre, seu senhor, assim, ele fica emocionadíssimo, né? E ele perdeu por minha incompetência por tudo isso, cara, esses caras não merecem você se sacrificar morrendo assim, né? Cara, essa aqui foi uma cena que eu realmente, essa outra cena então, que realmente que me emocionou pra caramba, assim, eu queria citar rapidinho, né? Mas uma cena que eu realmente curti muito, cara, que eu achei muito boa, que é aquela saga, minha saga favorita, né? Que acontece, na verdade, em Water 7, essa cena. Não, é, que acontece em Water 7, que eu quero dizer, né? Que é a seguinte, que é quando tá vindo aquela grande onda, né? Pra destruir a cidade. E, assim, o Luffy, ele tá sumido. Ele foi jogado pra longe, né? Pelos pessoal lá do Ship 9, né? Ele e, tá assim, preso entre duas paredes. E a Robin, isso, e a Nami tá procurando ele. E ela consegue achar ele lá naquele pedaço... um pedacinho minúsculo entre dois prédios, né? E ela fala assim, Luffy, por que você está cometendo idiotices? Por que você fez isso? Ah, não, é você, eu tava perdido assim. Você... Não, enquanto você tá aí, ó, a Robin foi levada, ela vai ser morta, ela tá, sacrificou pela gente. E o Luffy, ele fica assim, quê? Como assim? Não, é... Como assim? Então ela não estava me enganando, então não estava mentindo? Não, ela está lá, ela vai lá pra morrer. E eu fico assim... Eu tenho que salvá-la. Vamos salvar ela lá, vamos salvar a galera, né? E ele fica irado, fica bravo assim, né? Porque ele ficou muito aliviado, né? De que ela não estava mentindo, estava salvando a tripulação, mas ela ia morrer. Então por isso ele ficou tão irado assim, ele quebrou os prédios e pronto, vamos mostrar a força de vontade dele, né? De como ele ficou tão aliviado, mas como ele tá bravo, né? Com essa Ship 9, né? E é por isso que eu gosto muito dessa cena, bem marcante. Dessa saga, eu tô esquecendo de uma da cena. Que eu acho que é a cena mais icônica. Só que King Kame, aquela bandeira. É mais legal do que a Robin fala. É a fala aquela dessa saga. Também. É a cena, a linha. Vou citar algumas cenas aqui. Três cenas, na real. Duas que me fizeram chorar. Não é a morte do Mary, que eu não acho aquela cena nada demais. Desculpa, seres humanos do mundo. É um barco. É um barco, é um navio, as pessoas pisavam nele e depois choram, enfim. Olha aí. A cena que. Uma que me fez chorar, que eu já falei aqui, que foi a Nami, né, pedindo ajuda pro Luffy, ela totalmente desprotegida. E eu acho muito, muito demais essa cena. Outra cena é quando o Usopp, ele tá lá, todo mundo indo embora, lutando. E o Usopp, pra voltar pro bando, ele precisa pedir desculpa. E ele fica fazendo palhaçada, ele dizendo, ah, voltei, vocês estavam sentindo minha falta. E aí ele se liga que eles realmente vão embora. Que eles não vão esperar por ele. Que eles estão sendo bombardeados pelo Garp. E que eles estão indo embora mesmo. Daí ele se desespera, ele entra numa paranoia. Meu Deus, eu vou ficar aqui. Daí ele cola a testa no chão e pede desculpa. Daí, tipo, o Luffy manda a mãozinha, estica a mão assim, estica pra ele pegar. Daí quando ele fica só olhando a mão do Luffy, daí o Luffy chorando, pega minha mão logo, agarra a mão. Daí o Usopp segura a mão, daí eles voltam. Eu falei, caralho, que coisa linda isso, bicho, que demais. O Luffy e o Usopp chorando juntos, se abraçando, que amizade. E essa foi outra cena que eu chorei. E a terceira cena, que eu, assim, eu não sei dizer qual dessas três é a minha preferida. Eu acho que, não sei, não importa, as três são fodas. E a terceira cena é uma que não me emocionou, mas que me arrepiou demais. Não de ser chorandinho, mas de ser foda. Que é o discurso do Doflamingo sobre a justiça. Que foi puta que pariu, cara. Demais. Ele personalifica... Não sei porra que palavra é essa. Isso, personificou. Ele personificou, exatamente. Toda essa ideia de que tudo é cinza, cara. De que... Eu dando um tiro na cabeça de um cara, eu sou mal pra família daquele cara, mas eu sou bom se aquele cara tava querendo matar alguém que eu amo, entendeu? É tudo muito... Eu acho que foi o Napoleão que falou que traição é questão de data. Então é uma coisa assim, tudo pode ser bom e tudo pode ser mal, e os vencedores contam a história, e o que é a justiça verdadeira, quem dita o que é a justiça... Cara, esse discurso do Flamengo, as frases dele, me arrepiou, que eu falei, puta que pariu, esse cara é demais mesmo, ele usando um boá de Flamengo. E eu achei demais. Eu acho que são essas três cenas aí, mas foi da hora demais, do Flamengo, Nami e o Usopp. Minha vez. E seguinte, eu vou colocar duas cenas também, aproveitar que o Nihil colocou três, eu vou colocar duas. É, a minha cena preferida, assim, de emoção, assim, que eu posso dizer, foi a cena que precede Impel Down, né? Precede Amazon Lily, na verdade. É lá no arquipélago Shabond, e você vê ali aquela parte que os Mugiwaras estão lutando contra o Kuma, né? E o Kuma separa todo mundo. Cara, é, eu sei que, tipo, quando eu vi esse episódio, eu fiquei assim... Você tá de zoa! Porque eu fiquei uma semana imaginando o que aconteceu com eles. Porque termina o episódio e eu fiquei assim, cara, peraí. O que aconteceu com cada um? Chegou o cara e simplesmente desintegra cada Mugiwara e, tipo, é assim? Nada mais? E ainda tem aquela parte, né, e que eu acho que é o narrador que bota no final, assim, e nesse dia o bando do Chapéu de Palha foi completamente derrotado. Exatamente, exatamente. Cara, aquilo, você não tá preparado pra isso, sério. Foi um choque de realidade, né? Tipo, você perceber que a coisa não é tão fácil assim. Pois é. Você não esperava isso daí. Ao menos eu não, né? Aí, beleza. É a questão da construção também, né? Que o Luffy vai ficando por último, né? Ele vai fazendo um por um. Uhum. E o Luffy fica lá, desesperado, cada vez mais, né? É. Me ajuda, me ajuda. E ele se sente fraco, que ele não consegue proteger os amigos. E até porque o Luffy, ele realmente não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe se o cara tá matando os amigos dele. Uhum. Tanto que ele fala assim uma hora, tipo, Robin, corre, Nami, corre, tipo, vamos fugir. Tipo, ele não tá nem tentando derrotar, ele dá um soco. É, vamos pro navio, bora! É, ele só quer ir embora dali, e aí no final, quando sobra só ele, que ele fica, tipo, batendo no chão e chorando. É emocionante essa cena mesmo, não tinha me lembrado dela. Mas é da hora, assim, né? Mostra, tipo, toda a fragilidade do Luffy. Fora isso, tem uma cena que eu gosto muito, não tem como não falar dela, eu gosto sempre de falar dela. Na verdade, são... Eu posso colocar as cenas de soco do Luffy, que são... impagáveis. Por exemplo, o soco dele no Bellamy, né? É impagável, ah, sim, mas quer ver melhor um soco de verdade. É, você quer ver um soco de verdade? Toma então, né? E ele faz aquela marca na cara do Bellamy, linda. Né? E a outra cena de soco é a cena de soco do Luffy no Terenobito, cara. Que cena é aquela? Eu já tinha visto no mangá, achei muito louco. Agora, no anime, ela tem uma transição de animação muito linda. Ela vem com os rabiscos em preto e branco, assim, numa transição muito legal, cara, muito perfeito. Me arrepiou, sinceramente, eu vi essa cena várias, várias vezes e não me canso dela. Gente, considerações finais, vocês indicam ou não indicam o One Piece? Óbvio que indicam, eu tô mandando vocês indicar. Simples, não indico porque o Mugi falou que eu tenho que indicar. Eu não indico porque eu estou contra a opressão. Roro by the power. Baca, eu não vou ver não. Enfim. Então, gente, vamos às considerações finais. Por que assistir One Piece? Vamos lá. Eu adoro One Piece, né, porque é uma obra, assim, que eu acho que ela é muito bem construída, cheia de detalhes. O Oda, realmente, ele se lembra de muitas coisinhas maneiras, né, que eu acho que, assim, que ele taca lá no comecinho, você pensa que vocês, que eles serão irrelevantes, e não, ele costura isso na história, cara, e eu acho isso maneiro, né. E melhor ainda quando você pensa essa história mesmo de um típico shonen, tá, que tem a ideia da amizade, a história da aventura, ação, né, mas que tem muita emoção. Muita emoção, e ele tem um ritmo muito bom, boas, maioria das histórias, né, porque você tem um monte de shonen, assim, que são enroladas, são sagas enroladas e tal, né, essa daqui tem a grande maioria que são histórias realmente bem feitas, cheias de personagens marcantes, cheio de vilões também marcantes e tal, né, mas com todo um drama bem pesado, né, então quando você pega, por exemplo, personagens apresentados, e você vê todo o background, né, de que tá acontecendo esse problemaço que os chapéus de palha estão sendo envolvidos, você fica, assim, fascinado, né, com o que pode acontecer, com que o vilão, né, ele tá oprimindo e tal, né, mas assim, eu ainda assim eu apoio muito, e é por isso que quando eu botei na minha frase de apresentação de que eu adoro a quarta-feira porque quando vai chegar um capítulo de One Piece eu tô maluco, cara. E quando a quarta-feira antecipa ainda, então, que maravilha, e por isso que eu fico tão... E quando a quarta-feira traz uma semana, aí ou um mês, deprimido, né? Aí eu compro um Wii pra poder jogar One Piece. Aí eu compro um Wii, cara, eu quero viver sua vida, sério. Não, mas assim... Queria ser um Mugi por uns dois dias, só pra ver como que é. Ah, cara, não, e quando o Oda fala assim, Oda está doente, não vai ter... Não, ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Então por isso que eu adoro One Piece, por isso que eu tenho que recomendar e é por isso que você tem que ver, né? A quantidade de detalhes e informação e carga dramática que ela gera. Eu recomendo One Piece fortemente, né? Segundo o que o Sage disse, concordo, né? Também recomendo pelos meus motivos. A história é muito bem construída, o Oda, ele cria elementos assim que muitas pessoas têm usado hoje em dia nos outros mangás também, que eu já andei notando, né? A história é muito cativante. E o One Piece eu gosto porque, geralmente, quando o anime tem filler, os fillers são ruins. No One Piece, os fillers são legais, eles são engraçados. São extremamente bons. Entendeu? E ele te prende. É filler, tudo bem, mas você quer assistir pra saber o que vem depois. Mesmo que não seja parte da história. Então ele agrega muita coisa ali que acaba sendo divertido, né? Nem que não faça parte da história. E o One Piece é foda, falou, valeu. Tá bom. Obviamente eu recomendo. Acaba sendo uma história bem completa, ela te apresenta muita coisa. Tem o seu elemento familiar de shonen, de amizade, porradinha e vamos lutar com o poder da força de vontade. Mas, ainda assim, ela mostra que o herói dela não é infalível, mostra que o mundo não é preto e branco. Tem um domínio de... O Oda tem um domínio de história muito grande, sabe? Saber onde está cada um e mostrar que... E mostrar o universo dele de um jeito mais completo, pra gente conhecer melhor, porque a gente quer saber melhor do que tá acontecendo, onde está acontecendo, o que é aquele mundo. E é uma história divertida, com filler. O anime é bem feito, a trilha sonora do anime é legal, os próprios fillers, eles são divertidinhos. Até coisas que no mangá, algumas pessoas podem ver meio que como filler, eles contam... Tem historinhas paralelas acontecendo o tempo todo. Aquelas séries das capas de capítulo. Pra você nunca perder de vista os outros personagens. Você sabe onde eles estão. Você conhece histórias inteiras através daquilo. Então você... É uma história que é realmente completa. Eu considero uma história bem completa. Claro, não é perfeita. Não, nada no mundo é. Mas é realmente uma história que cativa, que prende, que empolga, que emociona. Como a gente disse várias vezes, é uma história que realmente emociona muito. E... Recomendo pra todo mundo porque é o seu shonen, você vai sentir aquilo familiar, mas ainda assim você vai ver, vai ter alguma coisa lá que vai te surpreender, que vai te tocar e você não vai se arrepender de ver, com certeza não vai. Então pessoal, eu recomendo One Piece com todas as minhas forças, né, porque assim, é como o pessoal já disse, né, é um shonen que te prende e ele é um shonen pra todos os públicos. Ele pode ser lido por uma criança, ele pode ser lido por um idoso. E a única coisa que vai mudar são as camadas que tu vai conseguir atingir no One Piece. Eu posso, se eu não tenho, sei lá, uma maturidade, eu posso acompanhar One Piece. Eu não vou entender todas as paradas políticas e sociais, mas eu vou gostar, porque são lutas interessantes, tem humor. Então é uma coisa assim, o One Piece tu pode acompanhar sendo alguém que vai entender a obra por completo, tu vai gostar mesmo assim, e assim como tu vai gostar sem entender a obra por completo. Porque ela é multipúblico, né? O Oda, ele diz que ele escreve sempre pensando nas crianças, mas a gente tem noção de que não é bem isso que acontece na real, né? Porque uma criança não consegue se aprofundar totalmente na obra. É uma obra complexa, é uma obra que, se tu não tem uma certa bagagem, tu vai até certo ponto, tu te aprofunda e tu te apaixona na obra. Porque referências históricas, culturais, sociais, políticas... É demais, One Piece, assim. Eu recomendo 100%. E é isso aí. Espero que quem queira acompanhar, porque, sei lá, foi uma indicação nossa aqui, goste. E se não gostarem, é culpa do Mug. Não é culpa do Mug. O espírito do Projeto X, pô. Que merda. Cara, você já pegou o jeito. Olha, é muito parabéns. Bom. Parabéns. Ai, que tipo... Ai, mas enfim. Bem, eu não tenho como não indicar One Piece, né, cara? Então, tipo, é o anime da minha vida, é o melhor anime em disparado pra mim, né, de todos. Ele é muito grande, é muito extenso, tem muitos episódios, tem muitos capítulos. Cara, cada segundo, cada tempo que você usou pra One Piece... É recompensado, porque isso vai agregar muito pra sua vida com um anime da sua vida, provavelmente, cara. Sério. Ele é uma ótima experiência, você vai ver um anime como nunca viu antes, tá? Esquece tudo que você viu de anime, One Piece, ele te taca na cara um universo inteiro novo, ele te taca toda uma geografia diferente, um mundo diferente, né? Conceitos diferentes do que você tá acostumado. A marinha não é uma coisa tão puritana, os piratas não são uma coisa tão maléficas, e por aí vai. É um anime bem diferente da maioria dos outros no quesito história, né? Ele conta uma história bem legal, bem bacana. Ele tem seu clichêzinho ou outro, mas ele tem um motivo porque tá colocando aquele clichê. Isso é legal, fica num enredo legal. O Fer falou que os fillers são interessantes. São interessantes porque a grande maioria dos fillers é supervisionado pelo próprio Oda. Por exemplo, os filmes, muitos filmes, a grande maioria também foi supervisionado pelo próprio Oda. Os jogos são supervisionados pelo próprio Oda. O Oda que escreveu a história para o Unlimited World, Unlimited Cruise 1 e 2, eu não sei, é do World, eu acho que é porque tá escrito arroba Ishiro Oda. O do Adventure eu acho que não foi ele, por isso que saiu bem mais ou menos. Cara, se você não curtir, vem falar comigo que eu vou fazer você curtir. Tem pessoas que têm um puta preconceito com One Piece, porque assim, ah, anime de otaquinho, ah, shonenzinho de porrada, não é assim. Primeiro, que assim, se você for assistir com essa cabeça, realmente é o que você vai ver, um anime de otaquinho de porrada. Mas eu acho que dá pra gente tirar muita coisa legal e assim, aprender a conhecer um pouco mais o outro antes de realmente criticar. Se você depois assistir ainda não gostar, ainda não for a sua, não for, você não achar que é todo esse bacon, tudo bem. Mas é todo tudo bem, é. Todo mundo tem a. Todo mundo tem o direito de estar errado, né, cara? Exatamente. Basicamente, mas assim, se você não. Se você assistir e você vê que não é bem o que você curte, beleza. Mas tenta assistir com o coração aberto, tenta assistir sem esses preconceitos, porque sério, a gente perde muita coisa por preconceito com o anime, com a fanbase. Sendo assim, se você assistir e não curtir, ok, tudo bem, continuamos amigos, mas dá uma chance antes de reclamar, antes de dizer que é ruim, certo? Dá uma chance, só isso. Bem, então é isso, pessoal. Antes de finalizar esse cast, quero refrisar que a gente teve um convidado especial, que foi o Nihil. Obrigado, Nihil. Muito especial. Por favor, se você quiser falar mais alguma coisa, mais um jabazinho, esteja à vontade. Ah, então, pessoal, eu só vou me despedir, né? Deixando aí, o pedido de vocês aí, se vocês quiserem conhecer o que eu faço basicamente é vlog de One Piece, lá no canal da Peace Project, youtube.com/vlog Peace Project, se eu não me engano. Dê uma olhadinha lá, faço meus vídeos sempre meio antipático, porque eu uso óculos escuros pro meu olhar não bater no olhar dos otakus, porque eu sou arrogante. É o que todo mundo faz. O recalque. É, o recalque passa longe, né? Desejando vida longa às inimigas à distância. Eu tenho muitos haters, se vocês quisessem um dos meus haters, apareçam lá. Mas assim, eu sou tranquilo, eu gosto do One Piece aí, eu sei alguma coisinha, não tudo, mas eu tento. E é isso aí, tem vídeos de teoria, eu faço review, eu tô em hiato agora, mas eu vou voltar agora daqui a pouco. Então é isso aí, pessoal, apareçam lá no vlog da Peace Project, acessem também o site, né, Peace Project, página de Facebook, fazer um jabá full aqui de tudo. Se vocês não conhecem a Peace Project, vocês podem não gostar, é tipo One Piece, mas se vocês gostam de One Piece, vocês conhecem. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado pelo convite, eu gostei bastante de gravar com vocês aqui. Se quiserem fazer mais de One Piece, me chamar, ou de alguma outra coisa que eu gosto também, que você me chamar, estamos aí, valeu, beijos ardentes, como eu sempre falo nos meus vídeos, tchau pra todos, é isso aí. Ah, vou começar a me despedir assim, beijos ardentes. Olha aí, sua ladra. Que coisa mais amorosa, preciso fazer alguma coisa assim. Enfim, mando beijos ardentes. Bem, então, todos os links estão disponíveis na postagem, tá, pessoal? Que foram mencionados pelo Nihil. Então é isso aí, falou, pessoal. Falou gente, galera. Beijos. Obrigado falou, por ouvirem, até mais. Se reclamar, vai ter dois pisos. Ah, não! Pô! Sai daqui, Fer. Pô, quem convidou o Fer pra essa gravação? Aê, caixa de entrada. Seja Sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada do Projeto X Podcast. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de One Piece. I love it! Número 100! Número 100! Número 100! Oh yeah! Ah, gente, como vocês sabem, eu queria muito gravar desse podcast de One Piece 100. Yes! Ah, minha alma tá lavada. Bem, vamos pro caixa de entrada. Bem, inicialmente eu acho que vocês perceberam, eu sou o Mugi. E aqui comigo tá o Mano FC. Eu! Gravando CE. Cara, quanto tempo, né? Quanto tempo que você não aparece por aqui? Eu tô sempre editando, ele só não percebe. What? É. Vou ficar quieto. Mas de boa. Vamos começar pelo básico aqui. Vocês ouvintes que escutam a gente direto pelo feed, vamos falar onde vocês podem encontrar a gente, né? No www.projetoxpodcast.com.br. Ou mande e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br. E também temos a fanpage no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast. Temos o grupo também, que é o facebook.com/groups/projetoxpodcast. E o Twitter, @projetoxpodcast. Beleza, gente. A gente tem alguns recadinhos aqui nessa semana. Primeiro recadinho aí, a gente teve o lançamento da playlist 21 da Adri, a parte 2 da playlist dela. Tá muito legal, muito bacana. Eu não pude gravar porque eu estava passando mal essa semana aí. Mas aí o pessoal gravou, tá tudo bacaninha, tá legal, e vamos escutar lá. E outro recadinho, tem uma data especial chegando? Muito especial, na verdade. É o aniversário de 2 anos do site. Yeah! Oh yeah! Motherfucker. É, a gente tá chegando aí com uma surpresinha pro aniversário de 10 anos, como sempre, né? Mas enfim, não vou falar o que que é. Então é só aguardar nas próximas semanas aí. Vamos ver uma coisa bonita pra se surpreender. Oh yeah, cara! E agora vamos para os e-mails do feedback do podcast de Batman Arkham. Primeiro e-mail do Jonathan da Silva. Ele diz, PJX seus doidos, menor que 3. Confesso que chorei um bocadinho no final. Mais tarde, eu mando um e-mail comentando direito. Mas por hora, duas coisas. Cash One Piece, fuck yeah. Fuck yeah. O único momento, Mug, que não ligo pra sua fanboyzice. E agora, eu mandei série Arkham. Sim, no meu giga e-mail, tenho certeza. Ah, sim, você mandou. A gente que falhou. Eu e a Adri que estávamos lá, a gente falhou. E a gente esqueceu de contar você, porque o seu e-mail era muito gigante. Então, tipo, tinha muita coisa. E a gente acabou esquecendo desse detalhezinho. Mas seus pontos estão na tabela, então você acertou, tá lá. Bem, e o próximo e-mail? Muito grande, Black Star. Yo! E o cast 100 será sobre One Piece. Ah, pô, acertou. Bonito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. E termina o e-mail dele. Enorme, gigante. Mas tudo bem. Tá valendo. Próximo e-mail aqui do Rafael 93490. Caraca, como assim? Foi o Rafael número 93.490. É o número de série dele. Isso aí. Ah, beleza. Ele tá falando aqui. Eu não sou gamer, tô mais pra um jogador casual. Um dia eu fui na locadora e perguntei pro cara se tinha algum jogo legal pra ele me recomendar. Daí ele me recomendou o Batman Arkham Asylum. Acabei comprando meio que com o pé atrás, né? Pensei que ia ser um jogo mais genérico, de super-herói. Mas tive uma enorme surpresa. Devorei o jogo e agora estou jogando o Arkham City. Estou achando ainda mais foda que o primeiro. Aí ele também diz aqui, né? Sobre a dica da semana, tem água e o Mug queria fazer há muito tempo. E pelo tom da empolgação do mesmo, só pode ser free. O garoto pira nos caras gostosos sem camisa, diz ele. What? What? What? Cara, você deveria levar negativo 10 de pontos. Tá? Não, cara! Não! Esse cara é muito zoeiro. Zoeiro, velho. Mas, deixando isso de lado, vai. Próximo e-mail, do O Neto. É tipo O Nunes. É tipo O Nunes do Rod também. Idade de 19 anos, profissão estudante, São Paulo SP. Bem, ele fala aqui que vai dividir o e-mail em tópicos, então vamos lá. Apresentação. Olá, pessoal do Projeto X, esse é meu primeiro e-mail que mando a vocês, sendo que comecei a ouvir o podcast no início do ano, quando não tinha o que fazer, e acabou virando rotina ouvi-los. Motivo. Essa semana, finalmente terminei de ver todos os podcasts que saíram até o dia deste e-mail. Caramba, parabéns. Demorei, mas terminei. E senti uma vontade de enviar o e-mail, porque nunca tinha enviado um e-mail para um podcast e acho que seria legal elogiá-lo sobre os vários temas que fizeram e que são tão bons e divertidos. Bem, agora vamos elogios. Vamos ver. Notei que com o tempo comecei a ser influenciado por vocês. Isso aí é a gente dentro da sua cabeça. Que horror. Mandando mensagens subliminares, tá ligado? Daqui a pouco vocês não sabem. Vocês não sabem. Mas vocês vão estar começando a comprar Kit Kat. Kit Kat? Comecei a ver One Piece após ouvir o Mug falando dele o tempo todo. Boa, muito boa, tô conseguindo fazer as coisas. Mug, para com isso, cara. Acabei me viciando em One Piece, Mug, seu maldito. eu não ligo, eu tenho que espalhar a palavra. Enfim, comecei a reler os livros de Harry Potter após ouvir o cast do mesmo. Isso aí é muito bom, Harry Potter é sempre bom, uma ótima leitura. Me deu uma enorme nostalgia pelo fato de meus pais terem lido para mim quando eu era pequeno. Olha, que legal. Caraca, velho, que legal, bacana. Comecei a ler mais quadrinhos, ó, a parte aí, rods e cabeça, e comecei a gastar muito dinheiro, e notei como esse hobby é caro. E por aí vai, me tornando cada vez mais influenciado e relembrando os tempos de infância em alguns podcasts de animes. Eu acho que seria mais, se tornando cada vez mais geek, né, no caso. É. E vendo anime, relendo alguns livros, quadrinhos, cara, parabéns. Um abraço para o pessoal do PXP e que continuem fazendo ótimos podcasts, porque vocês são fodas. A gente é foda. Isso aí, é nóis. E pela animação do Mug, esse deve ser um podcast de Orpiz, é isso aí. Porra, ninguém errou o podcast essa semana, velho. Que chato. Quer dizer, o de cima, meu anterior. Ah, é? Não, cara. O cara do Free, velho. Puta, não, velho. Não lembra. Aquilo nem conta pra mim como chute, vai. De boa. Deixa eu esquecer isso daí. Ai, ai. Bom, próximo e-mail aqui do Rafael Padilha. Cara, quanto o Rafael, né, velho? Caraca, é verdade. Olá, tudo certo? Espero que sim. Bem, falando um pouco sobre Simpsons, é uma animação que marcou a minha vida desde pequeno, apesar de hoje eu preferir Futurama. Simpsons também teve suas qualidades. A série Arkham me traumatizou, cara. No asilo, quando eu estava chegando na Era Venenosa, o meu save travou. Fiquei com raiva e me deu preguiça de começar desde o começo. Cara, você não tem que ter preguiça, velho. Você tem que ir com tudo, velho. É tipo Batman, velho. Tem que jogar, cara. É tipo o Usopp, só que tipo em quadrinhos, velho. Antes da dica, eu vou dar meus parabéns à equipe do PXP pelo podcast número 100. Valeu. Vocês fazem a minha segunda-feira mais feliz. Olha só. Sem falar que eu tenho um carinho muito grande por vocês. E quando posso, eu dou meu feedback com muito carinho discutindo o tema. Zoando vocês, enfim, continue assim e mais uma vez, parabéns. É de coração. A dica precisa mesmo falar, tá mais do que na cara, que é One Piece. Isso aí. Ele manda um haha no final. Enfim, tá certo. Bem, próximo e-mail, Rafael Taira. Bem, pelas dicas Água e Cruzada, acho que o cast 6 será sobre One Piece. Bem, porque água lembra os oceanos que o navio do pessoal de One Piece cruzam para procurar pelo tesouro. Parabéns. O tesouro, na verdade, é amizade, cara. Vocês vão descobrir isso no final. Na verdade, o Oda falou que o One Piece não é um sonho. Triste. Ou vai ser um podcast sobre Free. Ai, caramba. Não! Yeah. Cara, não! Porque natação tem água. Numa corrida de natação, você tem que cruzar a piscina olímpica duas vezes para completá-la. Não, cara, não! Ó, seguinte, Rafael Taira. Você acertou, mas você não vai ganhar ponto por causa do Free. E eu que tô falando isso. Tipo, eu não vou permitir. Não vou. Espero que meu chute tenha chegado a tempo. Chegou a tempo, mas não. Tô de mal. Muito tá putaço. Tô de mal. Bom, depois de três Rafaéis, não sei. Depois de três Rafa. Isso. Agora temos como último e-mail aqui o do André Masson, um amigo nosso, né? Sempre jogando. Mais conhecido como Chine. Amigo nosso há um bom tempo, né? Tipo, estudou comigo, a gente sempre tá jogando, vai. Bora aí. Aí ele fala aqui no e-mail dele, né? Olá, pessoal do PXP. Eu sou o André Masson, talvez alguns de vocês me conheçam como Chine. E este é meu primeiro e-mail. Sou um grande fã de vocês e conheço o Projeto X há muito tempo, desde sua existência. Bem, eu não estou aqui para falar como vocês são incríveis e nem elevar este e-mail a comentários de muitos outros casts. Estou aqui para falar de dois erros que ocorreram no podcast dos Simpsons. Pedrada. Foi dito que o episódio em que aparece o Homer feminino, vou dizer assim porque fica mais fácil, é o que eles vão para a Irlanda. Mas são dois episódios diferentes. O que aparece esse Homer feminino é o que eles vão para a Inglaterra, porque o vovô queria reencontrar um antigo amor dele. Já o da Irlanda é o que o vovô quer realizar seu último desejo de vida. O segundo erro é a da Mary ter sido a namorada do Bart, que faz ele acreditar ter a engravidado. Ok. Mas não é a Mary, é uma mina, não me lembro o nome dela, que ele namora no episódio em que ele ganha carteira de motorista. Nota, posso estar errado desses erros, por só ter ouvido o podcast uma vez e não ter tentado confirmar. Peraí, ele pode estar errado desses erros, ok. É, deu aquele delay, tá ligado? Não vou dar nenhum chute sério por não ter ouvido ainda os seus últimos casts, mas digo que será de One Piece, porque o One Piece é foda e o Mug tá querendo um cast sobre isso. Falou aí. É, socorro. Agora a gente vai deixar aqui uns abraços para os comentadores aí do podcast. Um abraço para o senhor Jonatas da Silva, Lincoln, Zabuzeta, grande Zabuzeta do Level Mais. Grande Zabuzeta. É. daqui a pouco a gente joga um Alson junto aí. É, Leandro Assis, o Nietzsche, Rafael Taira e Antônio Pereira. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por comentarem. Continuem comentando. Muito obrigado. Quero muitos comentários nessa porra de podcast, ouviu? Porra, isso aí. Comentário pra caralho. Vamos às dicas, né? Dicas da semana passada e as dicas para o podcast da próxima semana. Bom, as dicas da semana passada foram água, cruzada e o Mug queria fazer esse podcast faz tempo. Isso aí, eu tava meio louco nessa gravação. É óbvio que era o podcast sagrado de One Piece. De Free! Não, é uma coisa que eu tenho que falar desse cast, tá, gente? Rapidinho, antes que eu esqueça. Desculpa se faltou alguma coisa, cara, não dava pra falar tudo sobre One Piece. Na verdade, esse cast eu fiz milagre na edição, porque a gente fez um cast de 3 horas e 45 minutos e eu cortei muita coisa. Falei sobre hack, falei sobre não sei o que, mas aí eu tive que cortar. Enfim, desculpa, doeu muito meu coração cortar isso daqui. O Mugi entrou na chamada chorando. Eu muito queria ter deixado um podcast de 3 horas e meia, dava, fácil, mas o pessoal do Projeto X não ia deixar passar. Enfim. O Mugi, e as dicas da próxima semana, quais são? Testosterona, frases de efeito e explosões. Carai, velho. Cara. Cara. Ai, demais, demais. Tá fácil. Vai ser louco. Tá fácil. Se você não sabe, cara, pergunta pro seu avô. Pergunta pro seu avô. Pô, agora tem 4 dicas. É isso aí. Então, bem, pessoal, falou. E espero que vocês estejam aí pelo próximo podcast da semana que vem. Falou aí, escutem aí. Peraí, escutem aí do playlist, velho. Você precisa maturar seu trabalho, crescer na Shonen Jump. Geralmente você não consegue fazer isso quando você é uma pessoa tão jovem. E Dri, por favor, sobe o seu microfone pra cima do nariz. Tá bom, desculpa, sorry. Acabei de digitar isso aí. Isso vai pra erros, mas tudo bem. Sou a Adriele, obrigada mesmo. Não que isso seja novidade aqui, mas enfim, faz. Um outro adendo, adendo, adendo, adendo, adendo. Carai. O Merry tem uma carranca de... Eu vou fazer um spoiler aqui, rapidinho. Se você não quiser ouvir esse spoiler, pula 15 segundos. O Merry tem uma carranca de ovelha. Ele é queimado e aí, obviamente, beleza, ele morre. Porque ele é um navio, mas morre mesmo assim. Aí o Frank faz o Sunny. Dentro do Sunny tem um mini Merry. Que é um navio pequenininho com a carranca do Merry. As pessoas não se ligaram que enquanto estava todo mundo chorando no incêndio do Merry, o Frank foi lá e decapitou o Merry. Olha aí. Ele foi lá e decapitou o Merry e colou num outro naviozinho, cara. Pô, mas isso a Globo não mostra. Tô bem. Olha aí. É, tá. Eu comecei, infelizmente, comecei no Bom Dia e Companhia. Puta que pariu! Ganhou um PlayStation, eita, cara. Tamo junto! Só ganhei, o jogo da vida, jogo da life. Você ganhou? Não, tô zoando, né, pô. Não, é porque eu nunca mais vi ninguém. 17 pessoas enganadas, 17 pessoas enganadas. Melhores momentos. Falta eu falar minha coisa. Faltou o Nihil, falou. Foi mal. Não, quer que eu fale, eu não falo, beleza. Olha o exemplo do Rufus. Você que sabe.